Spider-Man does whatever a spider can. Sejam bem-vindos, Aracnofãs. Começamos agora mais um Tweepcast e hoje a gente está aqui com a digníssima presença do cefalopódico Dante. Também contamos com a subcutânea presença do Facas. Subcutânea. Subcutânea, muito bom. Contamos aqui também com a presença octópode do Mônio. E como sempre, estamos reunidos graças aos esforços do superior Eric. Essa foi a mais óbvia, ninguém usou. Então, olha isso, hein? Já que ninguém usou, ele pega a mais simples. Que maldito. Né? É lógico. A melhor resposta sempre é a mais simples. Pois é. E hoje, obviamente, a gente está aqui para falar do Superior Spider-Man, né? O Homem-Aranha Superior que estreou esse mês aqui no Brasil, né? E a gente vai começar a falar sobre isso depois dos comentários. Isso aí, Mônio Magaren, o último programa do ano. A gente, um ano bem diferente no Aracnofã, né? A gente fez coisa pra caramba aí. Uxu, cansado. Que é isso? Que é isso, hein? Mas realmente, cara, a gente teve Tweepview e Tweepcast. Bom, variando aí, alternando em todas as semanas do ano, né, cara? Acho que esse ano a gente não falhou no Tweepcast. Desde que a gente voltou lá, não falhamos mais nenhum mês, né? Eu acho, sei lá. Pois é, a gente teve, a princípio, no início do ano, a gente tinha Tweepview, em uma semana era normal, na outra semana era clássico e tal, depois a gente estabeleceu que seria dois por semana, né? E aí a gente teve Tweepcast todos os meses, a gente conseguiu chegar nos eixos, né? Eixos? Eu não fui até lá, não. Eu desci na esquina. Eu queria agradecer os nossos convidados que a gente teve ao longo do ano aí, né? Que foram, eu vou listar aqui o pessoal, que foi o Leonardo Bento, né, lá do Mutação em Debate, o Carlos Voltor, do Nerdcast, o Juliano Teres e o Josué Fiuza, do Spawn Alley, o Coveiro e o Paulo, do Marvel 66, o André Facas, do Quadrincast, o Mauro Eduardo, que a gente entrevistou, né, dublador do Homem-Aranha, o Charles Izumi, que é um colecionador aí, eu acho que é o maior colecionador de Homem-Aranha do Brasil, né, cara? Porque provável. O cara tem tudo. Teve o João Pedro também, lá do canal do YouTube Goku Dera Raya. O Sasquatch. Sasquatch tem algum site, algum blog? Não lembro. Ele é só lá da Trapa Alpha. E o Marcos Dark lá com aquele trabalho simples dele, né? De recapitular todas as revistas atualmente do Capitão América, né? Lá no âmago. É o que a gente tá fazendo com o Aranha. Só que ele faz em áudio. Eu ia falar coragem, mas, pô. Mas ele faz diariamente, eu acho, né? Coragem. Então. Ele faz em texto. Isso. É pior ainda. Mas esses foram os nossos convidados nos Tweepcasts, né? E nos Tweepviews a gente também teve algumas pessoas, né? Que foram o Pensador Louco, o Vinícius Bonani, o Luiz Júnior, o Leonardo Beto, que também participou no Tweepview com a gente, dos X-Men. O Dante, que acabou virando membro fixo depois, né? E o John Smith, que foi um cara anônimo que participou num programa de uma mensal com a gente, que tinha uma voz parecida com a do Magari. Coitado dele. Então, assim, no final do ano passado, a gente tinha um foco aí de interagir mais com outras pessoas, né? De outros podcasts e tal, e eu acho que a gente conseguiu um pouco disso esse ano, né? Ano passado o Presto já tava? O Presto, eu acho que ele... Não, ele começou esse ano, porque esse ano que a gente começou a fazer das revistas atuais, né? Então também... Foi outra coisa que a gente inaugurou esse ano, né? Que foram os tweet views de revistas atuais do Homem-Aranha, não só das antigas. Meus pêsames. Mas agora vai melhorar, agora com a fase meus do Meus pêsames. Bom... Só aproveitando que você falou dessa fase aí, lá na frente do programa eu vou falar um comentário, mas eu vou fazer uma pequena alteração aqui no que eu falei. Eu já li e não gostei. Pronto. Tá. A hora que quando a gente gravou esse programa, você ainda não tinha lido, né? Não, mas continuo já lendo, não gostando, e tenho raiva de quem leu. Tenho raiva de mim também. Dessa vez você leu, você pode infelizmente, falar. Infelizmente. Tenho raiva de quem leu, inclusive de mim. É muito amor próprio, né? Principalmente de mim. Sim, esse ano também a nossa fanpage lá no Facebook cresceu horrores. Estamos aqui com mais de 2.400 membros associados, como é que chama isso? Pessoas participantes? Curtidores. Curtidores? É. Pessoas que vão lá tirar sarro do Magari falando que ele não gostou do superior porque ele não entendeu? Exatamente. E, apesar que isso... Essa aí é no grupo, não? Isso, é no grupo. É no grupo, não na fanpage, desculpa. No grupo também teve um crescimento grande, né? Mais de 300 pessoas lá conversando sobre Homem-Aranha todos os dias, né, cara? Então, se alguém não tá participando ainda do grupo, nem da fanpage, clique nos links aí que estão no post e vão lá somar, né? E bater papo, né? No grupo é ótimo, cara. Todo mundo falando sobre Homem-Aranha todo dia. Nem que seja aí... pra tirar sarro do Magari. Exatamente. Aí sim, me sacaneando todo lado. Mas o Magari também sacaneia os caras, tá tudo certo. Tamo junto. O que é justo. Eu mesmo me sacaneio. Pois é, você se odeia, que você falou agora há pouco. Com certeza. Verdade. Não posso esquecer disso. E muita gente cobrava da gente uma atração em vídeo, ainda não vai começar, né? Mas a gente fez aí um hangout, né? Um testezinho aí com a galera. 3 horas que valeu uma. É, foram 2 horas e pouco, mas pulem a primeira meia hora porque não tem nada, né? A gente perguntando, tá funcionando? É, tá funcionando, e agora? Tá funcionando? Aí. Como é que faz pra funcionar? Tá funcionando? E a atração em vídeo também vai demorar muito mais, porque a gente tentou aí, mas não deu certo. A gente ia fazer alguns comentários do trailer, né, mas acabou que... A gente não tem mão de obra pra isso ainda, né, cara, pra editar vídeo, dá muito trabalho. Então, curtam os nossos podcasts, Twip Views, Twip Views Classic e Twipcasts, né? E mandem e-mails para twipcast@aracnofan.com.br criticando, elogiando, que isso dá força pra gente continuar. E eu acho que será a gente que, já... Não sei será se... que a gente já tem mais de 6 ouvintes? Se esse início aumentou? Não, agora com certeza tem. Não, porque o Presto e o Dante eram ouvintes e viraram da equipe. Não, mas lá no grupo agora tem uma galera que ouve. Bom, então... E vão comentar também, né? Dá uma tristeza entrar no post e ver e não tem um comentário, mano. É, não, mas atualmente, é igual a gente comentou... Eles comentam só no Facebook, né? Isso, mas agora a gente já... Antigamente, eu acho que ano passado a gente não tinha retorno quase nenhum. Esse ano a gente teve muita... Não vou dizer repercussão, mas muito contato com os fãs, né? Com os ouvintes, os leitores do site. Isso foi fantástico, né? Isso é legal. Eu queria agradecer também o Adriel, o Vinícius, o Matheus, que estão lá sempre postando notícias. O Magari também posta de vez em quando algumas notícias. A última notícia que eu postei foi sobre o superior. Eu já falei que eu me odeio. Eu não lembro se a gente vai desejar isso no final desse programa, mas se a gente não desejou, antes, muito obrigado a todos que participaram, né, dos programas, que acessaram, que ouviram, que comentaram. E um feliz Natal, um próspero ano novo e felicidades pra todo mundo, né? É, não gosto muito de Natal, mas feliz Natal, ano novo, 2014 vem aí, novo filme do Homem-Aranha, chance pro pessoal fazer mimimi. Então, é isso aí. Curtam o programa e até o ano que vem. Divirtam-se. Separe o sal de fruta aí pra ouvir o resto do programa, já era. Então, Superior Spider-Man, né? O assunto do momento desde um ano atrás. É mais um motivo onde os nerds rasgam suas calçolas verdes, né? Como diz o MDM, suas cuequinhas verdes. Ficaram revoltados mais uma vez com as mudanças aí que aconteceram na Amazing Spider-Man 700, né? Isso aí. É. Quem ouviu o último Twipcast nosso, que foi sobre o Dr. Octopus, né? A gente terminou aí na morte dele, né? E morte entre aspas, né? Morte e ressurreição, sei lá. E a nova vida dele, né? E no Twip View da revista mensal que a gente postou esse mês, a gente falou em detalhes dessa história, né? Isso aí, e seguindo o que o Facas falou, acho que nesse caso os nerds rasgaram as suas cuecas com estampa do Homem-Aranha, né? Todos eles. Pois é. Ah, não, cara, mas cuecas teiadas. Né? Aquela cuequinha do Homem-Aranha ali, né? Aquela dos anos 60, tal, amarelinha, já mil gasta. Com aquela freada. Que não sai mais, né? É. Não importa o quanto lá. Aquela mancha lá de água de Cândida, o cara tentou lavar e não saiu. Aí com a manchada de Cândida. Bom, então não é surpresa pra ninguém que Dr. Octopus morreu, passou pro corpo do Peter, morreu? Né? Morreu? O corpo do Dr. Octopus morreu, a consciência morreu. Passou pro corpo do Peter, e agora ele é um novo Homem-Aranha, né? É, eu acho que é legal a gente, até pro ouvinte, que às vezes a gente tá falando dessa mudança de corpo, né, do Octopus, essa grande virada de mesa, como um Fluminense, né? O Dr. Octopus ia morrer e trocou de corpo e, sou Homem-Aranha, entendeu? É uma virada de mesa aí que tá sendo construída por pelo menos 100 edições, né? Exatamente. Vale, desde a Amazing Spider-Man 600, né, que a gente teve aí, depois do famigerado Pacto, a gente teve aquela, Brand New Day, né? Isso. Novo Dia. E na Amazing Spider-Man, teve aqueles, os quatro roteiristas, né? Que era o Dan Slott, o Bob Gale, agora esqueci os outros dois. Pior que eu não lembro de cabeça também, não. É, mas eu acho que era até mais que quatro, não? Acho que eu não eram, sei. Eram quatro, mas teve gente que foi entrando, o Joe Kelly escreveu algumas edições, o Christos Cage escreveu algumas edições, mas eram basicamente os quatro. A partir da Amazing Spider-Man 600... entra uma fase chamada Big Time. Isso. O que era o Big Time? Era o grande momento do Peter, né? Ele entrou lá no Horizon Labs, ele tinha um emprego legal, ele ganhava bem, ele era um cientista agora. E o principal, na verdade, é que todas as histórias dele, a revista passou de três vezes no mês, passou a ser quinzenal, só que o roteiro era apenas do Dan Slott, né? E lógico, na primeira, nessa comemorativa de 600, o inimigo foi o Dr. Octopus, que meio que uma ameaça grandiosa, né, botou justamente o tom dessa fase do Peter, que era ele enfrentando adversários cada vez mais poderosos, né? Era o Big Time, então era assim, meio que o Homem-Aranha ficando no centro das atenções. Isso, e o Dan Slott e vários roteiristas sempre colocaram o Duende Verde como principal inimigo do Homem-Aranha e o Dr. Octopus ali como segundo, né? A gente viu isso até nos filmes que saíram, né? Nos anos 90, tinha uma no começo dos anos 2000, tinha uma piada, né? Que é All Plots Belongs to Norman. Tinha um plot gigantesco, tinha certeza que no final aparecia o Duende Verde. Saga do Clone, né? Desde a Saga do Clone. Não, desde a Saga do Clone, a fase do John Byrne, depois. Depois, até mesmo durante o Brand New Day, que apareceu lá o Ameaça, no final tinha uma conexão com o Duende mesmo. Ah, sim. Então, tudo que era muito grandioso acabava no Duende Verde. E o Dr. Octopus, que é clássico, que é bem clássico da história do Homem-Aranha, né? Historicamente, ele sempre foi considerado o pior inimigo do Homem-Aranha, né? No começo da Amazing Spider-Man. Foi o primeiro que derrotou o Homem-Aranha, né? Lá nas primeiras Amazing. Exato. E o Dan Slott, ele meio que tentou recuperar isso, né? Bom, antes de continuar, só fazer uma observação que esse início aqui do programa a gente vai fazer totalmente livre de spoilers de Superior Spider-Man, então podem ouvir à vontade, né? Tranquilamente. Bom, aí o que eu ia comentar é o seguinte. Primeiro, que essa 600, ela saiu aqui no Brasil lá na Homem-Aranha 105, né? Só pra ter uma noção aí, de 2010. E como o Norman Osborn nessa época, ele tava mais como um inimigo ali, se for olhar dos Vingadores, do universo Marvel como um todo, né? Tinha acabado de acontecer o cerco, né? Isso aí, o Dan Slott deu uma promovida ali no Dr. Octopus e ele se tornou o inimigo principal do Homem-Aranha, né? Nesse período. E o que eu achei muito, muito digno, né? Porque vamos ter um pouquinho de variedade, né? Porque durante muito tempo, ou você tinha o Venom, ou você tinha o Duende Verde, né? E o Dr. Octopus, de fato, ele foi jogado pra escanteio. E ele é um inimigo... Sempre foi um inimigo considerável, né? Nos anos 2000, ele ficou meio apagado, né? Assim, não... ele morreu. Nos anos 90, eles mataram ele. Aí ele voltou. E aí foi meio jogado pra escanteio e tal. E aí o Dan Slott, ele... Meio que o Dan Slott, ele trabalha muito bem com cronologia, né? Isso é verdade. E ele usou tudo isso aí que aconteceu com o Dr. Octopus, né? Até mesmo o fato dele ficar desaparecido muito tempo, a favor dele, né? Que ele criou uma nova versão do Octopus, né? Todo carcomido pela doença e tal. Porque se ele mostrasse isso de uma hora pra outra, né? Não ia. Ninguém ia acreditar, né? E ele aproveitou isso daí mesmo. Exato. Eu acho que o último roteirista, fora o Slott, que acabou usando bem aí o Dr. Octopus, tenha sido até o Eric Larsen, cara, naquelas sagas do Sexteto Sinistro, lá dos anos 90, né? Antes da saga do clone, né? Isso, ele usava legal até o Octopus, né? O Octopus era um cara que ele enfrentava o Hulk sem abrir os braços, né? De carne. Sim, sim, entendemos. Olha o que eu imaginei. Os metálicos ele ia precisar. Né? Então, assim, e aí foi essa construção. Como eram duas edições por mês, então você tem aí em praticamente 4 anos, você teve 100 edições. E nesses 4 anos, lentamente foi construindo um pedaço aqui, um pedaço ali, até que levou até o último passo, que foi a Amazing Spider-Man 700, que foi a troca definitivamente de corpos, né? Com do Peter Parker do Otávios, né? E lá na 600, como você comentou, a gente vê um Octopus totalmente arrebentado lá por causa dos anos de luta e traumatismos cranianos que ele levou, né? ele sofreu tanto trauma na cabeça que ele desenvolveu um câncer no cérebro e virou metástase, né? Então ele se ferrou lindo. E aliás, uma das imagens é muito curiosa, porque ele tomando um soco na cara do Hulk. Não sei como voou a cabeça dele. E aí a gente vê que desde a edição 600, não só na revista do Homem-Aranha, mas ele apareceu numa revista do Homem de Ferro e em algumas outras também, que é justamente ele tentando fazer alguma coisa grandiosa, né? Ele tenta dominar a cidade de Nova York inteira com aqueles octoboas dele, isso lá na edição 600, eu acho mesmo. E recentemente ele teve aquela história com Fins da Terra, que ele tenta acabar com o planeta praticamente, né? Então, ele usa aquela seguinte, ele quer deixar o nome dele na história, né? Exatamente. Ele quer fazer uma coisa grandiosa, mas que todo mundo o venere, né? E como o mundo não quer obedecer o Octopus, obviamente, né? Aí ele resolve destruir o planeta. Ele é impedido pelo Homem-Aranha. Até nessas sagas você mostra até a grandeza do Homem-Aranha dentro do universo Marvel atual, né? Como Vingador, como um cara global, um herói global que tem capacidade pra operar como os outros Vingadores, né? Eu acho que até em alguns momentos um pouco exagerado, né? Por exemplo, quando vai todos os Vingadores enfrentar né, o novo Sexteto, ou o Sexteto da época, sei lá. É o Sexteto da época. Todos os Vingadores, né, falham miseravelmente e só o Homem-Aranha consegue fazer alguma coisa ali. Isso aí é natural, né? Porque a revista se chama Homem-Aranha, né? Não Vingadores. Então acaba meio que... Eu acho que esse Confins da Terra eu não acho uma saga tão legal. Mas assim, a ideia dela foi muito boa, de você levar o nível de ameaça para o Homem-Aranha para ele mostrar toda a capacidade dele. Que sempre teve. As coisas que o Dan Slott mostrou, sempre teve no personagem, só que ninguém nunca explorou. Né? Que é a inteligência dele, que é a capacidade dele de invenção, que é o conhecimento dele dos criminosos, que é a capacidade de luta dele, né? Ele chegou a perder o sentido da aranha, aí por isso ele começou a criar as outras roupas, né? Pra compensar essa falta. Exatamente. Então tem diversos aspectos ali que, na verdade, o Slott ele exagerou, mas que sempre existiu no personagem. Não tem nada ali que ele tirou da bunda. A não ser o Alpha. O Alpha ele tirou da bunda. Foi. Aquele Alpha... Nossa. Bom, e um detalhe que todas essas ameaças que o Octopus, né, ele gerou ali, ele foi responsável, o Homem-Aranha, ele... Obviamente, o Homem-Aranha que impediu, né? Só que desde a primeira, desde lá da 600, ele meio que... Por exemplo, na 600, tem todos os Octoboas pela cidade e o Homem-Aranha impede colocando um capacete lá e, através da força mental dele, vamos dizer assim, através da concentração, ele consegue impedir que a cidade vá pra vala, né? Todas as estratégias do Octopus eram controladas por padrões mentais, né? Uma tecnologia controlada pela mente. E o Aranha, ele conseguiu meio que hackear essa tecnologia usando os próprios padrões dele. Isso. Só que é aquilo, né? Basicamente, aquela um paralelo que nem vírus de computador. você invadir um sistema, você deixa o seu sistema com uma porta aberta. Exatamente. E aí o Octopus usou justamente isso. É, literalmente, não. Entrou pela porta de trás. Ui. Na edição 700 que ele já fala, né? Que foi por causa desse uso que o Peter fez da tecnologia dele que propiciou ele a criar esse sistema pra troca, né? Na 698, já, que é o começo dessa história, ele já fala disso já, né? Ele já começa essa história com o controle completo do corpo do Homem-Aranha e o Parker já preso no corpo do Octopus. E aí a gente vai aprendendo como é que ele conseguiu isso, né? Como é que ele conseguiu isso. É verdade. E assim, pode falar. Até o momento lá que, né, não teve jeito. E aí o Parker viu que realmente não ia conseguir recuperar o controle do corpo. Ele imoldou a cabeça do Octopus com memórias dele, né? E o Octopus ficou mexido com essa infusão aí de memórias. É como se o Octopus tivesse realmente vivido aquilo tudo, né? Por isso. Exato, ele sentiu na pele todos os... Não foram só as memórias, né? É como se ele tivesse vivenciado tudo. Exato. Ele tomou literalmente a vida do Parker, né? Ele reviveu a vida do Parker pelo ótica do Parker, né? Que é, eu acho que é o grande barato do Homem-Aranha, né? Não é os poderes dele, não é o uniforme. É como ele lida com a vida pessoal dele, né? Exatamente. Que é o que faz a galera gostar do personagem. Então, foi dito, né? As histórias do Aranha sempre foram muito mais sobre Peter Parker e como ser o Homem-Aranha atrapalha a vida dele do que outra coisa. Sim. E é aí que entra a reação negativa dos fãs, né? Sobre tudo que aconteceu aí. Porque assim... É importante a gente ressaltar que a Marvel não acordou num certo dia e pensou, vou ferrar a vida do Homem-Aranha, e fez essa história, né? Não. Ela teve todo um motivo pra fazer isso, as vendas não estavam tão bem. Se bem que Amazing, cara, Amazing Spider-Man, assim, era uma série que poucas vezes ela participava dos grandes crossovers, ela meio que corria paralelo, e assim, tirando as revistas de participação direta em crossovers grandes, Amazing não vendia mal. Ela não vendia bem o bastante pra ser uma Amazing, né? Spider-Man. Eles consideram que o Homem-Aranha tem que estar no top 10. Em teoria deveria, né? Sempre. Não, por conta da popularidade do personagem. Entendeu? Mas no papel isso é tudo muito bonito, né? É porque até hoje, se você for olhar, o Homem-Aranha é um personagem que, se a pessoa nunca ouviu falar de super-herói na vida e resolve comprar uma revista, ele vai comprar Batman ou Homem-Aranha, né? Você tem uma meia dúzia de personagens aí que são bastante conhecidos fora dos quadrinhos, né? O Homem-Aranha é um deles, né? Só que eu tenho que lembrar também que nessa mesma época aconteceu o Marvel Now, né? O Marvel Now meio que tipo, veio pra chacoalhar a editora inteira. E assim, precisava-se de um evento pro Homem-Aranha acompanhar o Marvel Now. Tanto que teve mudança de equipe criativa em todos os títulos. O Bendis saiu finalmente dos Vingadores, foi pros X-Men, o Brubaker saiu do Capitão América. Foi um troca-troca, um monte de gente pra lá e outro pra cá. E o Dan Slott é um cara que ele é completamente maluco pelo Homem-Aranha, né? Sempre foi. E ele falou, cara, daqui eu não saio. Eu tenho este plot aqui, que é o plot do Superior Spider-Man. E aí o plot foi tão maluco que os caras falaram, não, combina, não precisa trocar de ninguém, não. Eu acho que se ele não foi o único, foi um dos poucos que não mudou, né? Se não me engano, ele foi o único, cara. Foi o único que ficou na série que ele tava. A série mudou, mas ele ficou. Exatamente. E teve um post que eu fiz uma vez lá no Aracnofan, eu não lembro quando foi. Lá no Aracnofan? Aqui no Aracnofan, porque o cara... Bom, enfim... aqui nós estamos no podcast, o podcast pode estar dentro do iPod dele. Exatamente, assim, Sim. Entendeu? É que talvez tenha alguém que pegou esse podcast, alguém copiou pra ele, então esse podcast é do aracnofan.com.br, né? Se você não conhece, vai lá. Sai do feed, vai no site. Exatamente. E, enfim, era um texto escrito por um... Não lembro o nome do cara agora, um americano... que eu traduzi e coloquei lá no Aracnofan, que ele falava justamente que nós causamos o Homem-Aranha Superior, que ele é a nossa culpa, né? E ele falava justamente de todos os testezinhos que a Marvel fez. Tem uma história do Camaleão, que o Camaleão fica no corpo do Peter durante uma ou duas edições, e ele tenta melhorar a vida do Peter ali um pouco. Aí essa historinha, ela foi, na época, ela foi bem aclamada ali pela crítica. É, aí eles testaram a morte do Peter no Universo Ultimate, ela foi bem aceita. É, e, bom, eu vou linkar o texto aí no post. Mas, assim, em resumo, apontando vários pontos que era a Marvel desde algum tempo já testando ali, né? Eu até abri aqui o post. É, fala também de histórias, personagens mais sombrios, né? Tipo Batman, essas coisas que vendem. É, a reação positiva ao Dr. Octopus, né? Que a gente estava comentando. Então, assim, a Marvel não fez... eu vou inventar agora, né? Tinha um monte de leitor reclamando da fase atual do Homem-Aranha. A Marvel foi lá e mudou, né? Tinha muita gente reclamando, então vamos mudar. Mas o aí tem duas coisas, né? Uhum. Os fãs do Homem-Aranha estão meio indignados ainda com o pacto com o Mephisto, né? Que essa história dos caras estarem reclamando data de lá. Ainda. Isso. Eu acho que é... Não, mas o povo... Eu acho que é ponto pacífico aí que o pessoal até hoje ainda não, tipo, não aceitou que não vai voltar mais aquele status quo, né? Que é o Homem-Aranha casado com a Mary Jane, né, tendo esses problemas, etc, etc. Aquilo lá não volta mais. Eu fui um que, tipo, fiquei indignado na época. Só que assim, eu que paguei pra ver. Eu comecei a acompanhar edição a edição depois do pacto. Porque eu entendi que se eles forem fazer um negócio tão radical assim, porque a ideia devia ser boa. Uhum. Eles acreditavam que era, e de fato, você comparar as histórias pré-pacto e meio que ver um mal que veio pra bem. Isso pode me tacar a pedra depois, mas assim, se você ler o que veio antes, tava muito ruim. Não, justamente assim, uma história outra que se elevava, mas estava muito ruim. Eu não vou falar que as histórias pós-pacto são maravilhosas, são muito boas, não. Mas assim, elas melhoraram realmente o que vinha antes do pacto ali, né? Não, a gente teve a dinâmica era bem melhor, era assim, bem mais divertido, você tinha muitos personagens novos, situações novas. E tinha uma dinâmica toda diferente, né? Me agradou bastante o clima dessas histórias, né? No novo dia. Eu vou bater na tecla que não precisava do pacto pra isso. Acho. Não, sim, eu concordo plenamente. Mas okay. Assim, foi a escolha que a Marvel fez e os nerds compraram, né? É justamente o que o Moni falou aí. Eu não acho que precisaria ter sido um pacto, né? Mas o fato de separar o Peter da Mary Jane, apesar de eu preferir eles juntos, ok, tipo, pode separar. Mas a ideia do pacto foi uma coisa que fugiu muito do personagem, né? Tinha, não. E até porque dentro do plot lá, você tinha ainda o Loki, né? Que o próprio Straczynski tinha criado essa... Que era a história da história do Homem-Aranha com o Loki, que o Homem-Aranha ficou com uma runa, que era um pedido que ele poderia fazer pro Loki a qualquer momento. Ficou isso na história. E não foi utilizado, né? É verdade. Então, assim, era perfeito pro Loki, que era uma grande travessura, né? Fazer todo mundo esquecer... Que ele era o Homem-Aranha, provavelmente teria um custo. Então não precisava ter o Mephisto em si, você poderia usar o Loki. É o Mephisto que é um personagem que não tem nada a ver com o Homem-Aranha, né? Entendeu? Então não tem muito a ver. Enfim, né? Aqui. E outra coisa é que, assim, muita gente que critica agora a fase atual do Superior Spider-Man são pessoas que, honestamente, pelo que elas estão falando, eu acredito que ninguém tenha lido as histórias. É verdade. Então, assim. O melhor jeito de não gostar de algo. Não, você não ler, você não conhecer. Embasamento puro. Exato. Então, assim, qual que é o grande barato da história? Na verdade, o Superior Spider-Man enaltece Peter Parker a cada página. Ô André, só um minutinho, rapidão. Você vai poder continuar aí, mas deixa eu só fazer uma observação antes da gente seguir. É que o Magaren tá aqui. Eu vou chamar ele só pra ele falar uma opinião dele rapidão antes da gente entrar. Tá, então, rapidão. Lembrando que ele é o cara que não leu, né? Exatamente. Oi? Oi, Magari. Hello. Tudo bom? Tudo. A animação na voz já... Ó, a gente tá gravando aqui o podcast do Superior Spider-Man. A gente tava comentando aqui das pessoas, né, da reação dos fãs e tal... E até das pessoas que não leem e comentam, né? Acham ruim e tal. Aí eu queria que você fizesse uma declaração aí pra gente. Então, eu não leio e acho ruim. não leio, não quero ler e tenho raiva de quem leu. Eu também tenho raiva de você, cara. Fica tranquilo. Tudo bem. Recíproco. Não, mas falando sério assim, eu não leio, mas eu não falo mal da história, porque eu não leio. Eu falo mal da história, da ideia. Ideia, né? Isso é um negócio que eu admiro no Magaren, que ele é um cara que fala mal, né, da ideia lá, mas não fica entrando nas discussãozinhas e enchendo o saco, sabe? Tipo, ele não leu e ele não comenta. Ao menos, né? Você não vai ver eu comentar sobre, sei lá, alguma história. Eu comento a ideia geral. Eu me recuso a ler. Pode ser boa, pode ser a coisa, a oitava maravilha do mundo, mas me recuso a ler. Ok, obrigado, Magaren. Agora eu vou pular de gravação, que eu vou pra outra lá. A sua alegria é contagiante, Magaren. É que você tá vendo o comentário do Corinthians ainda. Ele é animador, cara. Ah. Comentando de futebol, ele é. Eu sou realista. Ok, obrigado, Magaren. Alguém quer comentar alguma coisa com o Magaren? Perguntar alguma coisa ou não? Abraços, Magaren. Tá? Vou pular fora. Falou. Falou. Tá, então a partir de agora, saiba que a gente vai comentar spoilers de coisas que não saíram no Brasil ainda, né? A gente vai falar aí sobre o primeiro ano do Superior Spider-Man. A gente começa aí o Superior Spider-Man com o Octopus, ele meio que se apropriando da vida do Peter Parker, né? Só que é que tá, o Octopus não é Peter Parker, ele não pensa igual. Por mais que ele tenha as memórias, até a vivência das coisas que aconteceram com o Parker, ele é o Dr. Octopus ainda. Ele é um vilão. Como o Otto mesmo. Ele olha o vilão. E aí é nessa hora que você vê a diferença que o Peter Parker faz para o Homem-Aranha, né? Para, como ele trata as pessoas, ele meio que inverte uma dinâmica clássica, né, do Homem-Aranha. Antes o Homem-Aranha, dentro do universo Marvel, ele era um cara que era um pária, que era muitas vezes considerado um criminoso, e tinha problemas com a polícia, tinha problemas com a lei, o Jameson metia pau nele publicamente, as pessoas acreditavam. A fase Big Time meio que transformou o Homem-Aranha num herói, numa celebridade, conhecido. Ninguém mais tinha dúvida que o Homem-Aranha estava fazendo uma coisa boa para as pessoas. E agora o Octopus, ele é uma celebridade, é um herói conhecidíssimo, mas a gente sabe que ele é um vilão. Antes o Homem-Aranha, ele era considerado um criminoso, mas o leitor sabia que era um herói, né? E agora exato. É o contrário. Agora é justamente o contrário. E nisso você exalta exatamente o valor do lado humano do Homem-Aranha, né? Uhum. Uma coisa que eu acho interessante comentar, é que pra quem for acompanhar, né? Eu senti que as histórias que saem como a Avenging Spider-Man, elas são bem importantes também para acho que ela preenche algumas lacunas, algumas informações que não tem na Superior, assim, de detalhes de como ele está mudando, né? Quando ele muda, quando ele aparece ele criando aqueles óculos, né, no lugar dos olhos da máscara, quando ele muda o uniforme, aparece alguns detalhes lá. Então a Vending ela complementa bem a Superior. Isso porque o Octopus agora, né, como corpo do Homem-Aranha, ele se considera um Homem-Aranha superior, né, porque ele se acha mais inteligente, mais capaz e tudo mais. Então a gente vê aí uma mudança grande, né? Não, o uniforme que o Dante comentou, ele começa a investir muito mais em tecnologia, né? Que era uma coisa que o Octopus fazia bastante, né? Enquanto vilão. E é muito mais violento também, né? Ele não tem. No começo ele ainda pega leve, né? Você começa a ver algumas mudanças. O Octopus, ele é muito mais estrategista nas coisas que ele. Nas atitudes que ele toma, né? Ele não é. Acho que a primeira grande coisa aí que ele bolou ele traduziu os Octobots em Spider-Bots. Exatamente. Então, ele espalhou um monte de aranha mecânica pela cidade e ele não precisa mais fazer patrulha. Além de não precisar, ele otimizou bastante isso, né? Ele não... ele fica sabendo de coisas muito antes. Ele diferente do Homem-Aranha, do Peter, que tentava resolver tudo, ele direciona bastante casos, né, para a polícia, para os bombeiros, e ele só prioriza o que ele acha que é importante e aí que ele vai resolver. E ele ganha isso aí naquela dicotomia do super-herói da pessoa normal. Peter Parker ganha mais tempo com as pessoas que ele gosta. Justamente. Com a família, com os amigos. ele não é aquele cara ausente, né, que fica sempre ocupado sendo Homem-Aranha. Não, ele otimizou isso de uma forma que ele conseguiu equilibrar. O Otopus iria dar lição de otimização de tempo, né, pro Parker. Isso aí. Bom, e aí a gente vê que o Octopus, ele se segura bastante aí no início, justamente porque ainda existe ali um pouco da consciência do Peter Parker na mente dele, né? Além das memórias, a gente tem um pouco da consciência do Peter que se materializa como o Gasparzinho, né? O fantasma e a camarada. Mas também é início, bem início, né? Porque logo ele, assim, nessa parte que aparece o fantasminha camarada, ele já ia socar o... Quem que era? Era o... Acho que é o Boomerang, não é? É o Boomerang ou o Overdrive, eu não lembro. Ele soca o Boomerang com vontade. Então, ele ia acabar com a vida do Boomerang, ia matar mesmo, só que aí o Peter, o resquício de consciência do Peter que tá lá dentro, freia ele, né? Isso. Pela quantidade de comentários do Mônio, a gente vê que gostou bastante da história, né, Mônio? Fascinado. Na verdade, eu não tô comentando porque eu não consigo parar de reler. O grande barato dessa primeira história é que ela é uma pegadinha do malandro épica, né? Porque a história da Amazing Spider-Man 700 ela acaba de uma forma que você fica meio desesperado, tipo, cara, o Peter Parker morreu. E no final da Superior 1, que você vê o fantasminha camarada ali meio que assim, tipo, eu não posso, eu tô aqui ainda, mas eu não posso ainda me manifestar, o leitor ele fica com uma esperança que vai ter uma reviravolta, né? Isso, e é interessante que a história termina, essa primeira, com o Peter falando que ele não sabe como, mas ele vai voltar, né? Tipo, é justamente isso aí que, particularmente, eu acho que vai acontecer mesmo, né? Ah, não, cara, isso aí é uma das regras básicas dos quadrinhos, especialmente da Marvel, que é a falsa sensação de mudança, né? Isso. Desde os anos 70, né? Isso, não, desde os anos 60 isso, cara. Desde que começou a falsa sensação de mudança, né? As coisas mudam, mas não mudam, digamos assim. Isso até fica mais claro se você ler a História Secreta da Marvel, né? Que saiu aqui no Brasil. Isso, verdade. Aquele livro capa laranja, né? Isso. Isso fica bem óbvio. Até hoje tem essa meio que regra não escrita. Então, igual vocês comentaram, né? Nessa primeira fase aí, nessas... primeiras 5 edições, mais ou menos, né? O Octopus tá querendo ser não só um Homem-Aranha melhor, como um Peter Parker melhor também, né? Tá tentando ali se aproximar de novo da Mary Jane. Ele é até reconhecido pelo Jameson, né? O que é uma cena meio forçada. Meio? Eles são parentes agora, né? É verdade. Você tem que lembrar que eles são... não sei se existe uma palavra pra isso, mas eles são meio que primos, né? Entre aspas, agora. Porque tecnicamente são irmãos. Não. Ele é primo porque ele não é filho da tia May. Ele é filho da tia May. Só se você levar Trouble em consideração. Nossa, Deus. Eu nunca vi essa história inteira e nem pretendo vê-la. Aquela que fica eu sei. Em aberto, né? Quem que quem que os pais? Que tem uma troca de casais ali, mas tá bom. Cara, tia Mesmo não é safada. Piranhona. Mas é divertido, é só divertido. Você leu? Eu nunca tive a oportunidade de ler. Acho que vale até a pena gravar um podcast sobre isso, cara. Você vai me obrigar a ler, é isso que eu tô entendendo. Isso. Com certeza. Você lê, Mônio, e você vai ser o responsável por ir guiando a conversa e tal. Isso, duas coisas que vão funcionar muito bem. Uma coisa que os fãs reclamaram pra caramba nessa época, que assim, quando saíram as primeiras revistas do Superior, se aparecia o Peter olhando com o olho torto, o povo postava na internet reclamando, né? Aí eu lembro que o que o pessoal reclamou pra caramba foi aquele bate-sinal do Homem-Aranha lá que o Jameson coloca em cima do telhado. Apareceu no preview da Superior Spider-Man, né? Que se o povo ficou, que absurdo, agora ele é o Batman, eu não sei o que, eu odeio o Batman, aqueles negócios, né? E não durou uma edição, né? Não durou uma página. E o legal é que, assim, aquilo zoa o Batman, né? Tipo, é justamente uma crítica ao Batman. Justamente. Mas aquilo foi uma das primeiras críticas que foi feito, que o Dan Slott tá... Isso, antes mesmo do lado, no Big Time, que como o Homem-Aranha começou a usar outras roupas, outros equipamentos e tal, ele tá ficando muito Batman, né? Ele tinha uma Batcaverna dentro do Horizon Labs, né? Verdade. E aí eu pensei, não, muito Batman. E o Slott aproveitou pra zoar os fãs, cara. E hoje, né, com as redes sociais, o fã, ele acha que ele pode falar qualquer coisa ali que o autor não lê. O autor lê, cara, ele responde dentro das histórias. É verdade. Ele faz, ele fez isso várias vezes, assim, tipo, se você reparar bem, as confusões que ele se arruma na internet, ele responde durante a história. E pra quem não, por acaso não tenha lido, o Jameson que cria esse aracnocinal lá, né, pra chamar o Homem-Aranha, aí o Otto Parker, ele chega, quebra o sinal inteiro e fala com o prefeito que passou no teste, né? O prefeito, passou no teste? Como assim? Ah, é porque você, com certeza você colocou isso, que era, sei lá, pra atrair todos os meus inimigos, eles saberem onde eu tô e tal, então eu já cheguei, quebrei e passei no seu teste, certo? É o prefeito, é isso mesmo, né? Então, assim, é uma crítica, né, cara? Obviamente, assim, e o Dan Slott escreveu o Batman, né, também. E ele foi muito criticado por estar transformando o Homem-Aranha no Batman. Ele brincou com isso, né, com a cena do... com a cena do Aranha Sinal, né? E era um recado que ele tava dando, assim, tipo, vocês acham que vocês sabem o que eu vou fazer? Vocês não sabem. E de fato, o que ele tem feito com o título, ele devolveu pro título uma sensação que fazia muito tempo que eu não tinha em nenhuma série, que é aquela sensação, tipo, tudo pode acontecer. Uhum, verdade. Principalmente nesse começo. É uma coisa que você não pode, que ninguém pode negar, é que realmente a história sempre termina com você pensando assim, caramba, o que, que vai acontecer agora? Pra você pegar a próxima, né? Exato, assim, então ele deu uma evoluída aí no, nessa narrativa seriada, que você, ele te prende mesmo você ler a próxima. Você não sabe pra onde ele vai, né? Principalmente nesse começo. Nesse começo essa sensação é muito forte. Você tem noção de quantas pessoas estão ouvindo isso e odiando a gente porque a gente só tá elogiando, né? Cara, mas assim, vamos combinar que assim, se a pessoa tem o direito de não gostar, a gente tem o direito de gostar. É verdade. É não que eu tenha gostado, Só que assim, quem tem o direito de não gostar e não tem podcast, se fudeu, porque a gente tem que falar. E é justamente nessa história aí do Aracnocinal e tal que a gente tem ali a primeira pessoa que começa a... Ela meio que percebe, né, que parece que o Peter não é o Peter mais, né? Que durante lá a edição 700 ou 699, não lembro qual foi, o Octopus, que o Peter tá dentro do corpo do Octopus, né, aparece pra Carly e fala, não, eu sou o Peter, não sei o que e tal. E aí a gente vê, nessa edição do Aracnocinal, que a Carly meio que... Ela já vinha desconfiando, né? Ela meio que agora, tipo assim, agora eu sei, eu só preciso provar, né? Justamente. É a única pessoa ali que meio que percebeu, justamente porque ela conhece o Peter, né? É, e ela é uma detetive, né? Acho que vale lembrar que ela é da polícia, ela é detetive, então... Exatamente. Tem a ver a função dela ali, como detetive, como uma pessoa que sabe os segredos do Peter, que algumas coisas não estão acontecendo. Essa cena, na verdade, é uma cena que o Peter, no corpo do Octopus, procura ela e fala que ele é o Peter Parker. E ela não acredita. Exatamente. Só porque... que ela vai começando a ver as mudanças e começa, putz, será que ele tinha razão? É porque ela até fala pra ele provar, né? E ele fala, você e a Mary Jane são as únicas que sabem do meu segredo, né? Ela pega e dá um tiro nele. Boa! Exatamente. É... Não, mas, cara, vamos levando em consideração a situação ali na correria. É, não dá pra acreditar, não, né? Não daria pra acreditar, né? É complicado. É, acho que um dos indícios que tá deixando forte isso, principalmente pra ela, é que até o público em si do Clarim, as pessoas estão desconfiando um pouco, mas acho que pra ela tá pegando, é o que ele. Uma das coisas é o que ele tá fazendo com os vilões, né? Que ele começa a sentar o sarrafo em todo mundo sem dó nem piedade, né? É, e o primeiro que ele exagera mesmo, né? Ele cruza a linha, é o Massacre lá, que é aquele vilão sociopata, né? É, esse é o primeiro que ele realmente ele mata, né? É, exatamente. Mas desde ele encontra um vilãozinho, né, acho que é o Destruidor, não. Acho que é um dos primeiros que começa a dar indício, não lembro o nome dele, é um vilão qualquer. Ele enfia um soco na, na, na, na cara do vilão, tipo, e é um vilão comum, que não tem superpoderes nem nada. E ele quase mata, porque ele enfia um soco na cara dele e deixa ele destruído. E aí ele vai, né, no confronto com o Peter Otto. É, ou Otto Peter, não sei qual que é o... É Otto, ele é conhecido pela galera aí como Otto Parker. Ah, isso. Tá. Então no confronto contra o Peter Octavius, ele enfrenta o escorpião e ele destrói a mandíbula do escorpião. Então ele já começa a apresentar um comportamento extremamente violento que não tinha antes, né? Eu falo assim porque na época do uniforme negro e tudo mais, ele já ficou violento algumas vezes, né? Mas assim, ele nunca foi ao ponto de lutar com a pessoa até matar, né? E no caso do Massacre, foi aí que ele cruzou essa linha, né? No caso do Massacre foi até pior, porque o Massacre, ele se rendeu, ele finalmente começou a ter algum sentimento, que ele era um sociopata que não sentia nada, mas o Otto Parker lá pega a arma e mata, né? Pega a arma e fala, conta essa pra tuas negas, maluco. Exatamente. Não, isso é uma coisa bem bacana, porque por dois motivos. Primeiro que a história em si é muito boa, né? Porque ele coloca uma camisa de um refrigerante, ele é contratado pela concorrente pra fazer um massacre de pessoas ali vestindo a camisa da concorrência. Isso. Pra ganhar dinheiro. É, eu achei isso muito bem sacado. Assim. É, ele se oferece, né? Ele fala que tipo, eu já vou matar todo mundo de qualquer forma. Se eu ganhar um dinheiro pra estar vestindo a camisa do seu concorrente, né? Porque melhor. Não, né? E no final o Otto ele mata tanto o Massacre quanto a mulher que pagou ele pra isso, né? Justamente. E não tem o assim, isso acaba não repercutindo tanto na história, porque os policiais que estavam lá em volta e mesmo as pessoas, né, todas as testemunhas, pelo ódio, vai, digamos assim, que elas tinham do Massacre, elas não contam, né, que foi ele que deu um tiro, né? Não. É, não conta que foi a sangue frio, né? Não. Todos os depoimentos não batem e nenhum deles efetivamente, nenhuma testemunha, nem policial e nem civil, fala realmente que foi ele que matou, entendeu? Foi um assassinato. É, né? Foi. Exatamente. Ele matou a sangue frio, não teve dó nem piedade, né? Ele pensou que, assim, no início da história, esse massacre, ele tava preso, ele fugiu da cadeia e saiu matando, né? Aí ele pensou alguma coisa do tipo, caramba, eu vou prender esse cara pra ele matar de novo, né? É. Então, eu fiquei triste por uma das mortes, sério mesmo. Qual? Doutora Kafka. Pois é, né, cara? A Doutora Kafka tinha que ser uma personagem com uma história com Homem-Aranha, justamente pra poder marcar. Os fãs mesmo ficarem indignados, né? Se fosse qualquer outro... Não, o marcar que eu digo é isso mesmo, tá? Entendeu? Você fica meio... Era essa a reação mesmo que ele queria causar, né? Pois é, porque o fã meio que... Mostrar que tem perigo real. Isso. É. Mostrar que é... Então, mostrar que o negócio é pra valer mesmo e é diferente. O slot nessas cinco primeiras edições aí, ele faz questão de frisar situações comuns ao Homem-Aranha, como o Octopus resolve. Diferente, né? Exatamente. E aí tem uma situação... Tem uma situação que o Mônio gostou, né, Mônio? Que é a hora que o Peter se apresenta como o Dr. Peter Parker. Não, aquilo foi hilário, cara. Primeiro que, assim, eu queria citar também que já é o máximo toda vez que ele vai trabalhar lá na Horizon, né? No laboratório Novo Horizonte. Ele vai vestido de cientista louco. Aquilo já é o máximo. Aquele óculos que ele usa é demais, né? Mas você sabe que ele tá vestido de Dr. Horrible, cara. Cara, não sei se você conhece o Dr. Horrível. Sim, sim. Então, ele tá vestido daquilo e é de sacanagem. É coisa dos lotes, foi. Aquilo roteiro, no roteiro, ele tá assim, coloque a roupa de cientista maluco. Exemplo, Dr. Horrible. O Peter Parker. E não sei se vocês repararam, a primeira edição ele enfrenta o Sexteto Sinistro e tem um personagem, um robô, agora não lembro o nome do robô. O Cérebro Vivo, que é um personagem dos anos 60, que ninguém nunca mais usou. Sim. E ele vira o assistente robótico do... Que, aliás, tem uma piada ótima que o Aranha bate nele, que ele exclama, né? Por que que ele foi projetado com sensores de dor? Muito boa também. E ele... E não sei se você reparou que depois disso ele fica meio monossilábico, tal qual o Daleks. Ele só fala palavras de ordem, assim. É meio que foi lobotomizado também, né? Sim, então assim, O Slot, ele começa a usar uma coisa que, decorrer do ano, a gente começa a ver, fica muito mais claro, que o Optimus, ele começa a usar estratégias de super vilão pra ser um super herói melhor. Exatamente. Ele e sempre tem um plano maligno, né? Um plano maligno, então, não. Um plano, benigno, até. É. Um plano benigno e tal. E até só pra fechar essa parte dessa edição do Massacre, eu acho muito engraçado os fãs ficarem revoltados com essas histórias, sendo que os mesmos fãs adoram o Justiceiro. Ah, mas é justificado e não é, né? Porque, tipo assim, justifica-se pelo fato que aí eu gosto do Homem-Aranha e o Homem-Aranha é um personagem que não mata e tudo mais. Isso é um ponto que deixa o fã revoltado. Mais ou menos, porque tem muito fã do Homem-Aranha que fica de mimimi que tinha que fazer o Aranha ser mais hardcore. É verdade. É isso. Só aí. Que assim, aí você já justifica, porque é o seguinte. E agora vocês estão tendo, gente, não reclama. E o negócio é o seguinte: não é o Peter Parker que tá ali. É. Sim, isso é importante. Né? Tipo, o Homem-Aranha não mudou a forma dele agir. É outra pessoa, é um vilão no corpo do herói, né? Mas é que incomoda, né? É, mas tipo assim, eu acho que o povo tem. Eu ia falar isso depois, mas comentar de uma vez. Eu acho que o pessoal tá tentando. O pessoal tem a sensação de que aconteceu foi o seguinte, ó. Gente, o Peter morreu. O Octopus agora é um novo herói, ele vai ser o herói ali. É mais ou menos isso que tá sendo dito. Mas a gente vê pelas histórias que ele ainda é meio que um vilão, né? Um vilão que tá tentando fazer o bem ali. Mas ele não é um Peter Parker só melhor. Só com as táticas, cara, equivocadas. Isso, ele não é um Peter Parker melhor. Ele se acha melhor. É diferente. Entre ser melhor e entre se achar melhor, tem um caminhão de diferença ainda. É, pois é. Então, assim, não é que ele é um Homem-Aranha superior. Ele se acha um Homem-Aranha superior e ele fala isso a cada 5 minutos. Esse título narra bem o tom do negócio, porque ele é arrogante no extremo, cara. Não só como Homem-Aranha, mas como o Peter, né? Como o Peter Parker também. E, cara, eu acho sensacional porque ele com o Peter Parker ficando com aquele foninho Bluetooth. Que é batata, cara. Todo cara que anda com o foninho Bluetooth na rua que não precisa, é pau no c... Isso é um fato, cara. Ah, só uma observação, o cérebro vivo, ele apareceu na Amazing Spider-Man 8. A gente fez trip view disso ano passado. Então, assim, depois dali, ele nunca mais foi usado, sabe? É, então, mas é pra você ver como é que o Slot é retardado em relação à cronologia, né? Não, e o que era? O cérebro vivo lá, se eu não tô enganado, era um robô que tava sendo apresentado na escola lá, né? E ele tinha um poder de processamento gigante e ele ia deduzir quem era o Homem-Aranha, sabe? É, foi a pergunta que os alunos fizeram. Isso aí. Aí o Peter entrou em pânico porque o robô realmente podia deduzir. Mas enfim, era isso a história do cérebro vivo. Aí o Peter luta com ele falando em voz alta toda hora o que ele vai fazer, pro robô ficar sabendo o que ele ia fazer. É verdade. Mas ô Mônio, você começou a comentar lá do Dr. Peter Parker? Sim, cara, não, aquilo é hilário porque o tá lá o Atom e o Dr. Model. Você que eles vão lá dar carcada nele, que ele tem que apresentar as coisas pros parceiros, assim que funciona, bababá. Aí não sei o que alguém fala, não sei o que, Parker. Me tratem direito, exijo ser chamado de Dr. Peter Parker. Aí o Atom já começa a rir, o Model vira. Então, Peter, eu conheço seu currículo muito bem e eu sei que você nunca fez o doutorado. ele fica revoltado. Como assim eu nunca fiz um doutorado? E o Gasparzinho, né? E o Gasparzinho fica do lado lá assim, ah, isso vai ser interessante, né? E é justamente, ele volta pra faculdade pra ganhar o doutorado ali, né? É. Tipo, Peter Parker irresponsável, como se ele não tem um doutorado, é, né? E é muito interessante porque o professor dele, o que vai acompanhar ele no doutorado, é um rival do Octopus, né? Que vocês estudaram juntos. Na verdade, o cara junto. Se considera amigo. O Octopus é que sempre considerou o cara um idiota, que eles estudaram juntos. É, o Octopus considera todo mundo idiota, né? Pra fato. isso que é engraçado, cara, porque me lembrou muito um tom, né, óbvio, muito mais dark em alguns momentos, mas me lembrou muito um tom de coisas tipo Dexter, até mesmo o Megamente, que são vilões tentando fazer coisas boas, né? Cara, eu achei Megamente tão divertido. É, mas tem uma pegada assim, entendeu? Tipo, do táticas de vilões para boas coisas, né? Pois é. Talvez, né, uma das únicas pessoas que ele não considere estúpidas, né? Uma das poucas, é a pessoa que entrega um cartão pra ele quando ele vai se apresentar pro professor dele, que é o Lamaze, né? O narigudo. Que é o atual interesse dele, né? Que é a Ana Maria Marconi. E assim, cara, eu ia... Será que ele vai ficar bravo se eu falar que eu como Ana Maria quase todo dia? Olha, eu não arriscaria. O bolinho da Puma, sabe? Sei. É. E aqui o. É, ele tá fazendo dieta, né? Tá comendo só pouco agora. Comendo só mini. Oh, meu Deus do céu. Mas antes de falar da Ana Maria, eu gostaria muito de comentar, eu queria saber a opinião de vocês sobre a edição 2. Que o Otávio, ele decide que ele vai voltar com a Mary Jane, porque ele tem as memórias do Peter Parker, né? Uhum. Ele vai voltar com a Mary Jane. E ele tenta de todo jeito voltar com a Mary Jane. Vai lá, né? Tipo, faz de tudo pra sair com ela pra jantar. Ele ficou olhando que deu retardado pros peitos dela. Porque ele tem as memórias, né? Só que assim, cara, ele é um gordo nerd, né, cara? Com uma supermodelo na frente dele. Ele age como um gordo nerd na frente de uma supermodelo. E aí chega um momento que ele meio que desiste. Quando ele finalmente conseguiu que ela gostasse dele, ele desiste de voltar com ela e fica com as... Só que assim, eu não preciso voltar com ela. Ela vai me trazer problemas. Eu tenho as memórias. E ele vai trabalhar no dia seguinte, depois de passar a noite inteira sozinho em casa, assobiando feliz da vida. Ai, ai. Difícil, né, cara? E aí você tira as suas conclusões, né? Provavelmente com uma dor no braço. Exato. Nossa, Deus. E aí, um negócio que eu ia comentar dessa Ana Maria, é uma coisa que eu achei um absurdo, cara, dos fãs. Que, tipo assim, Ana Maria é, né, uma nanzinha... Que tá ajudando o Octopus. O Octopus não, o Peter. Eu achei ela um personagem super bacana. Não, ela é um personagem muito legal. Só eu que achei legal ela ser anã, cara. Não, eu também. Mas assim, eu achei legal justamente porque o Octopus. Agora toda vez que eu falo Octopus, eu penso nele com os tentáculos e tal. Mas dá pra entender. É sempre assim. É, o Otto, quando ele era mais novo, ele era. O povo zoava ele pra caramba, sacaneava ele e tal. E ele vê que o povo também sacaneia ela justamente porque ela é diferente, né? Então ele meio que se identifica ali e tal. E um negócio que eu achei muito, muito sacanagem dos fãs, cara, é que quando mostrou ele com a Nan, o povo, caramba, agora o Peter Parker namora uma Nan. Tipo, qual que é o problema? Não entendi também. Mas, cara, mas é justamente... Achei um absurdo, cara. Preconceito, tipo, é absurdo. Não, é um preconceito infundado, porque, porra, não, tipo, nada, não tem nada demais. É, só porque é diferente. Ela é diferente, cara. É assim, eu achei que alguns de vocês fossem fazer piada que ela era uma minoria, né, mas... Digna do Magaren essa. Eu acho ótimo, em uma das últimas edições que saiu, ele vai falar que a vida é muito, né, aí ela... Se você falar curta. É, então assim, é muito legal porque assim, você cria. Você de novo, você vai lá e bate no status quo clássico do Homem-Aranha, que ele tem uma namorada linda, né? Gwen Stacy. A Mary Jane, a Kelly Cooper. A Maria é baixinha, mas é bonitinha pra caramba. É bonita, só que assim, bate de novo o preconceito dos fãs, quer dizer, é na cara do fã mesmo, tipo, aí, ô seu otário, sabe, tipo, e é aquilo, tipo, tudo pode acontecer nessa série, esse que é o grande mote, né, o Parker vai ser doutor e ele vai namorar, ah não, é, e agora? É, e é o que o Moni falou, é uma personagem legal, né? Sim, não é ruim não. Entendo. Fica chamando ele de Liso o tempo todo. Liso. É. Então a gente fecha essa primeira parte, né, do primeiro arco de histórias ali, que saiu em edição encadernada lá nos Estados Unidos já, e a gente vai pra segunda parte... Que é ali na verdade é uma continuação da história, né? Mostrando o Homem-Aranha cada vez mais violento. É, aí, enquanto essas primeiras cinco edições aí, ele fala muito do Homem-Aranha, mudanças dele dentro do universo dele ali, né? Uhum. Com os coadjuvantes e tal. Esse segundo encadernado, né? Esse segundo arco de histórias vai falar dele no universo Marvel. Uhum. Vai falar muito. Um panorama maior, né? Exato, porque a gente vinha de um panorama que o Homem-Aranha é um dos maiores heróis do planeta já. Membro dos Vingadores, etc, etc. E agora não é mais o mesmo cara. Então, olha assim, o que isso muda, né? Uma das primeiras coisas que a gente vê é justamente os Vingadores. Como o Homem-Aranha acabou com a Skrillball e o Bufão lá, né? Que são dois palhaços. Os Vingadores vendo aquilo, eles meio que convocam o Homem-Aranha pra conversar sobre as atitudes dele, né? Justamente. E aí acontece... O que pegou mais foi a morte do Massacre, pô. Não, é também, né? É, aí... ele deu uma surra no Abutre, que o Abutre tava usando crianças pra... Isso, verdade. É até interessante. Pra assaltar, né? É, não, uma das questões é que, assim, o Massacre era um sociopata, tinha matado um monte de gente. O Screwball, a Screwball e o Bufão, eles eram só dois meio que engraçadinhos. Eles fazem vídeos pra internet tirando sarro de pessoas públicas e tal. Eles não são. Eles não são vilões. Eles, né? usam isso pra golpe e fazer roubo também. Ah, sim, também. É, basicamente o Pânico, né? O Pânico roubando. E é até interessante nessa edição do Abutre que a gente vê que o Otto considera o Adrian Toomes um amigo, né? Uhum. Que era um cara que, ao contrário dos outros vilões lá, era um cara, apesar de vestir uma roupa de Abutre e sair voando pra roubar, era um cara mais centrado, né? Que tinha mais... É, o Slot lembra de um plot que o Abutre, ele nas últimas aparições dele aí, principalmente na fase do Eric Larson, que ele roubava por conta do neto dele, né? Uhum. Que tinha algum problema, eu não lembro qual é. Era uma doença. Tinha uma doença que ele precisava de um tratamento muito caro. É, e tanto que o Otto Parker, ele chega oferecendo um plano de aposentadoria pro Abutre, né? Sim. Só que aí, como o Abutre acha que é... Não sabe, né, que é o Otto ali, ele acha que é o Peter, que é o Aranha, só tirando um sarro dele, né? É, e o Abutre passou dos limites também há algumas Amazing atrás que saiu aqui no Brasil, né? Que... Ele tinha ali um monte de adolescente e jovens que faziam os trabalhos sujos pra ele. E nessa edição piora um pouco que ele usa crianças, né? E isso faz o Peter, o Otto Parker lá, perder o controle. A gente começa nessas edições até, a gente começa a entender um pouco das próprias motivações do Otto. É, tem muito paralelo da história dele com a história do Parker, né? Muita coisa. É o avesso, né? Só que é do avesso, né? Enquanto o Parker, ele acabou sendo uma figura heróica por conta do tio Ben, ele não tinha o tio Ben na vida dele, né? Isso. Ele tinha um pai bebum, não serve? Que batia nele quando era pequeno, por isso que ele ficou louco quando ele viu crianças sendo exploradas. É. Porque ele lembrou das explorações que ele mesmo sofria. É que nem dá pra tirar tanto a razão dele, né? Pois é. Exatamente. Você percebe que, assim, ele começa a criar... fazer você simpatizar com o Otávio. É, porque bem ou mal ele tem um senso de justiça, né? É um senso um pouco... distorcido. Um pouco distorcido, justamente. Mas justiceiro, né? Mas aqui, vamos dar uma olhada para a galeria de vilões inteira do Homem-Aranha. Para um cara fazer o que fez, né, e virar um novo Homem-Aranha, o Octopus é o mais indicado, né? Porque é o cara que tem uma origem parecida. Certeza. Então, assim... E se você lembrar da primeiro quadro da Amazing Fantasy 15, você lembra qual que é o balão de pensamento do Peter Parker? Nossa, o que tá escrito no balão eu não lembro, não. Eles são fracassados de... Não, eles são fracassados e um dia eu vou ter poder para esmagar todos eles. Ele tá se referindo à molecadinha ali. O Flash Thompson, aquele pessoal ali, não tá falando de ninguém, nenhum cara, nenhum super vilão. Ele tá falando dos colegas de classe dele. Então, assim, quem garante, né, que o Peter mesmo não poderia ter ficado assim, né? É, e na verdade é só lembrar que a verdadeira mola pra ele ser herói foi a morte do tio Ben, né? Exatamente. Antes disso ele estava sendo um babaca. É, as chances do Peter virar um vilão, vamos dizer assim... É, não eram pequenas na época ali, né? Tipo, tá certo que a princípio ele ia usar só pra ganhar dinheiro e tal, mas se não tivesse acontecido a morte do tio Ben, não seria difícil ele ultrapassar o limite em algum momento, né? Não mesmo, ia bastar bater uma necessidade real. Exatamente, então assim, lógico, né? Os ensinamentos dos tios dele e tal eram alguma coisa que tá sempre na vida do Peter ali, mas a morte do tio foi o que fez ele acordar pra realidade, né? Tipo, eu tenho responsabilidades aqui. Sim. Aí, o que eu tava comentando lá, né? Os Vingadores convocam o Homem-Aranha pra conversar, e aí acontece uma coisa igual o primeiro encontro do Homem-Aranha com os Vingadores lá nos anos 60, né? Sai todo mundo na porrada. De lei. É, né? Mas é 178. Isso aí tá no código de ética, né, cara? Você se apresenta com uma luta. Exatamente. Com o seu colega, né? Você não se apresenta com a ideia. Você vai lá e... Tá fora. E aí, no fim, os Vingadores conseguem controlar ele, né? Aí fazem um exame lá e comprovam que ele é o Peter Parker mesmo, né? Não tem nenhuma anomalia, não. Ele na verdade, o exame psicológico da Viúva Negra, passa no teste da cafungada do Wolverine. Na verdade, o Homem de Ferro usa os sensores dele lá para avaliar. E até mesmo telepatas, né? Não. Na verdade, a sorte dele é que o Homem de Ferro não tava lá. E no momento ali não tem telepata também, né? Como ele diz, estava vagabundeando pelo espaço, né? É interessante que o Peter nota nos resultados que tem uma pequena anomalia lá, mas ninguém repara, né? Porque não tem nenhum gênio lá no momento, né? Exatamente, né? Não tá o Reed, não tá o Tony Stark, não o tá... O McCoy também. É o Fera. Hulkling, né? O McCoy também não tá. Ele até evita esses caras, né? Ele não começa a andar junto com o Stark... Que ele começa a evitar esses caras pra eles não desconfiarem, né? Que os caras são inteligentes, né? Exatamente. E aí, assim, fica meio justificado, porque... Aliás, eu acho digno de deixar registrado que o Fantasminha tentou se manifestar também nessa hora. Verdade. Ah, é verdade. Ele tenta controlar a mão ali e tal, né? Aí, Magari, desculpa, mas a Viúva Negra é muito burra. Né, porque ele faz um desenho de um do que seria um polvo, né? E apontando pra ele, né? Só que ela reconhece uma aranha ao invés de um polvo. Reconhece que ele não sabe desenhar uma aranha. Isso. Difícil demais, né? E aí o Otto, ele percebe, né, que o Peter ainda tá ali de alguma forma, e isso leva pra batalha final, entre aspas, né? Dentro da mente ali do Peter, que pode falar. Só antes disso, né? Um ponto que te chama um pouco a atenção é o confronto dele com o cardíaco, né? Grande cardíaco. Que é um vigilante. Grande cardíaco. Que é um vigilante, né? Que faz o... Que é um vigilante com um nome horrível. O Ben, né? Ele ajuda, ele é um médico que ajuda... pacientes que não têm o tratamento digno, o tratamento correto. E nesse confronto ele pega um invento que ele mesmo criou, né? Antes como Dr. Octopus, né? E que vai propiciar ele a encontrar e combater o Peter, né? Dentro da cabeça dele. O que leva a gente pra fatídica edição 9, né? Eu até postei ela no Facebook aí um tempo atrás. Que é justamente a edição onde dentro da mente o Peter luta contra o Octopus, né? Uma luta ali de verdade, cada um como ele mesmo, né? Na verdade, na mente, mas deu pra entender. E essa edição é uma que, tipo assim, ela te mostra que o Peter, apesar dele perder no final, ele vai voltar, sabe? Porque é uma derrota muito humilhante pro Peter, dele começar a esquecer quem são as pessoas, ele esquecer o próprio nome dele. Cara, chega a ser triste essa história. Não, é muito... Por isso que eu postei na época que eu li, que tipo assim, caramba, cara, essa história pega pesado, mano. Não, e o Peter apela pro Octopus, né? Tipo, o que é o certo a fazer? E o Octopus fala, é te devolver seu corpo, né? Mas eu não posso. E... Aliás, não sei o quanto você quer detalhar sobre essa batalha antes, mas eu acho que assim, é bem simbólica a luta. Até porque o Octopus só consegue vencer mesmo, começar a vencer, quando ele assume como Homem-Aranha, não como Octopus. É verdade. Mas, na verdade, ele vence não quando ele luta com o Parker. Na verdade, quando ele destabiliza o Parker, mostrando que ele, com os atos que ele tinha feito, ele tava conseguindo resultados melhores. Ele tava passando mais tempo com a tia dele, ele tava sendo melhor com a tia, ele tava tendo tempo pros amigos. Eventos dele estavam começando a ajudar as pessoas. Eu acho que o Parker, ele começou a olhar, de fato, você tá fazendo coisas melhores que eu. E aí ele começa a destabilizar, e aí quando ele finalmente convence, o Parker, ele começa a perder poder... Quando ele se convence que o Otto, ele está sendo superior mesmo. O Otto, ele só consegue mostrar isso quando ele fala que ele não é mais o Octopus, que ele é o Aranha. Ele é o Homem-Aranha. Mas o referente a essa desestabilização que o Facas falou, acho que o ponto final, que é o que gera realmente a derrota dele, é quando o Otto pergunta para ele, mas E você, né? O que você... em relação à atitude dele, quando ele foi operar aquela criança lá com um cardíaco, e o Peter ficou fazendo a mão dele tremer, tentando, né, bagunçar ele, pra ele, tipo, perder crédito, né? E com isso, ele pôs em vida ele pôs em risco a vida... A vida da menininha. Da menininha. E aí que o Peter começa, tipo, ele pergunta, por que você fez isso? Aí ele vê que ele também foi egoísta, né? Foi... E aí que ele começa a ver que ele, aí que eu acho que principalmente ele começa a perder, né? Exato, ele começa a perder porque ele meio que forçou a barra e ele assim, pô, cara, eu tô virando ele, eu tava tentando impedir ele de salvar a menina. E aí a história termina com um olhar digno de um vilão, né? Do Peter, o Otto Parker lá, já voltando ao mundo real, vamos dizer assim, né? E falando alguma coisa do tipo, eu venci, né? No meio de um sorriso e uma cara de vilão. Não, é aquela... Querendo ou não, você tinha a presença lá do Peter como fantasminha camarada, ele fazia os comentários dele, né? Em relação às situações, né? No conflito com os Vingadores, tem um comentário ótimo dele que ele fala, ah, mas se eu tivesse uma pipoca fantasma agora... É. Sim. E ele fica assistindo, ele fala, não bate na cara não, porque não sei o quê. Quando eu voltar, eu vou precisar dessa cara. Tal. O que foi ótimo, o Ox falando, na cara não? Quem disse isso? Foi baiano, assim, né? Só que quando tem um efeito colateral grave, né, dessa vitória do Octopus. Uhum. Antes ele tinha acesso a todas as memórias do Parker. Uhum. Então ele, assim, ele conseguia se passar pelo Peter Parker muito melhor. Ele sabia qual era a relação anterior com fulano, com ciclano, então ele sabia como tratar. Agora ele não lembra de nada. Ele só lembra do que ele já acessou antes, né? Justamente. Exatamente. Que já se tornou memória dele. E aí a gente vê que o que ele falou, na verdade, tem dois sentidos, né? Que ele não dois sentidos, mas ele fala que ele tá tendo muito mais tempo pra Tia May, pro pessoal e tal... Mas quando essa luta termina e o Peter sai ali da cabeça dele, ele acaba deixando esse pessoal de lado, né? Exato, justamente. Porque ele perde a conexão com o pessoal. Exatamente. Se você parar pra pensar, chega até a ser filosófico esses trechos da história, porque tipo, ele começa a falar de memórias, né? Se você perder sua memória, você não vai ser mais a mesma pessoa que você é. Se você perder seus laços emocionais, né? É verdade. Você perde sua identidade. Você perde a identidade. Então, dentro dessa história toda, a gente começa a ver até outras camadas aí, você vê. Depois que a gente filosofou com Carnificina Total, eu não assusto com mais nada. É? Bom, e a gente vai para um outro arco, né, que é da edição 11 até 16 ali, que é aquela fase ali que o Esmagaranha vai ser executado, né, lá na balsa. Lembrando que o Esmagaranha matou a Marla Jameson, né, umas histórias anteriores. E esse arco aqui, ele é a transformação, né, na forma final do Superior Spider-Man, né? É só um detalhe, né, que no arco anterior, no finalzinho, aliás, acho que ao longo, né, na verdade já começa a aparecer o início de um novo inimigo, né? De um novo inimigo não, né? O retorno de um inimigo antigo do Homem-Aranha, né? All plot belongs to Norman. A gente vê aí que o Duende Verde... Que assim, o corpo do Norman Osborn sumiu, né? Que tava... Não sei se era em alguma clínica psiquiátrica, o que que era. E tá, tem um novo Duende Verde aí, né? Que pode ser ele, pode não ser, não dá pra saber. E ele pegou lá um desses robôs aranha e fez alguma coisa com ele, né? A gente ainda não sabe o que que é. A gente vê mais pra frente que ele altera um robô ali, né? Uhum. Pra seguir os seus próprios propósitos. Bom, e aí a gente vê que vai ter a execução do Esmaga-Aranha. O Jameson convoca o Homem-Aranha pra fazer a proteção do lugar ali, né? É, evitar, né, qualquer tentativa de fuga do Smite, né? Tentar... Smite. Tentar evitar isso. Isso. E aí a gente, né, tem cara, toda... Esse arco é muito legal, cara. Ele inteiro é bacana, porque é tenso, né? Você tá lá dentro da cadeia lá, o Smite de um lado, o Octopus meio que quase com as mesmas estratégias que ele, né? De outro. Tem a batalha de robozinhos, né? Justamente. Aí uma coisa bacana que vale citar, né, que o Smite faz é com a tecnologia dele, ele dá novas armaduras e poderes pro Abutre, o Escorpião e o... Bumerangue. E o Bumerangue, justamente, pra ajudar ele a derrotar o Aranha, né? Isso, ele quer fugir da cadeia, né, basicamente. É. E, bom, tem toda a saga lá que tem que ler, né, basicamente, mas a gente vê ali um Otto... Até menosprezando o que ele prometeu pro Peter, né? Que ele tinha falado que ia proteger os entes queridos e tudo mais. Uhum. E a hora que o Smite fala que... Ah, vai, você pode vir aqui me pegar e impedir de fugir, ou então ir lá salvar o povo. E ele que se dane o povo, né? Ele vai acabar com o Smite. Justamente. A gente vê ali que realmente não restou nada de Peter Parker. E no final dessa saga, a gente vê uma coisa que... O Jameson tava muito amiguinho do Peter, do Aranha, né? E no meio da saga ali, ele falou com o Aranha que não importa o que aconteça, o Esmaga-Aranha ele tem que morrer nessa saga, né? Independente do que for preciso pra isso acontecer. E lá no final, o Homem-Aranha ele usa isso pra chantagear o Jameson, né? Justamente, ele grava nessa conversa e aí depois usa pra conseguir alguns benefícios com o Jameson. Um pequeno benefício, né? A balsa vira uma base secreta do Homem-Aranha. Base secreta não, né? Não, vira... Porque é pública, Ilha né? Aranha, vira Ilha-Aranha 2, cara. Exatamente. Exatamente. Ilha-Aranha 2 e detalhe, né? Ele ganha capangas, cara. Pois é. Muito não, bom, né? É o planejador mestre de volta, né? É, ele claro. Ganha... Não é que ele ganha... Como ele diz, as seclas. É. Minions, verdade, ele usa Minions. Minions. Detalhe que isso eu achei uma coincidência, nossa, gigante, que o Smite, ele tenta como último golpe trocar de mente com o Homem-Aranha, né? Na verdade, eu achei como uma piada de autorreferência genial. Não, mas foi justamente isso, foi autorreferência. O Smite percebe, tipo, na hora que ele vai tentar trocar a mente, aí o Otto vira pra ele assim, você também, eu tive essa ideia primeiro e consegui. Otto, é você, e morre, tá ligado? Tipo, ele, putz, agora por isso que você tá diferente e morre, sabe? Tipo, é o ele primeiro. Ele matou, foi o primeiro que matou a charada. Com provas, né? Porque a Carly tá desconfiando e tal, mas não sabe. Prova, só que ele não segura, né? E aí a gente... Aí o... Agora que, né, que o Peter finalmente saiu da mente dele ali e tal, a gente vê ele assumindo realmente como um novo Homem-Aranha, que até o uniforme muda, né? Mudança de uniforme significa mudança no personagem, sempre, né? Já tinha tido uma mudança antes de leve. Isso, era uma mudança pequena ali na lente, um pouquinho... A lente no peito que vira um botão. É, exatamente. Um botão que gera vários planos malignos, né? Ativando plano alfa, blá blá blá. Só um detalhe, né? Que na história anterior o lagarto revela, né? Que ele é o Kurt dentro do corpo do lagarto. Até o Jameson fica com um pouco certa afeição por ele, né? Mas aí depois também não esquecem isso, né? Até o momento não usaram de novo, né? É que teve um... de novo é referência cronológica. É uma própria história do Slott, né? Exatamente. Que é aquela última história do lagarto lá que saiu na época do filme. Que o lagarto, ele voltou à forma humana, só que a mente era do lagarto. Uhum. E ele termina a história... preso no corpo do lagarto, só que definitivamente a mente do Kurt Connors. Exatamente. Né? E o Connors, como ele fez muita coisa nesse arco, muita coisa ruim, ele decidiu que aquilo era a punição dele. Ele decidiu não revelar pra ninguém que ele era o Connors. Ah, lembrando que o Peter, antes de morrer, também ficou sabendo, né? Que ele tava preso na cadeia no corpo do Octopus e o lagarto conta, né? Uhum. Exato. Bom, e aí a gente vê o Homem-Aranha agindo cada vez mais... de uma forma mais ampla, né? Ele acaba ali com o Império do Rei do Crime, lá do junto com o espetáculo, na Terra Shadow da Land, Shadowland, que a Marvel praticamente esqueceu que tava com o Rei do Crime, né? Pois é. A Marvel esqueceu. O Demolidor foi pra outro caminho e Shadowland ficou lá, cara. É, teve uma história do Homem-Aranha. O rei agradece, lá. Pô. O rei agradece que esquecem ele lá. Verdade. E o Homem-Aranha teve um arco de histórias lá, que foi o arco da Guerra dos Duendes, né? Os Duendes Macabros. Sim. E agora ele volta pra acabar com tudo, né? Justamente, ele junta um monte de robô gigante, robô médio, os minions dele e vai varrer Shadowland do mapa, né? Inclusive tem um funcionário do Rei do Crime lá que tem uma vida muito boa, né? Só é ruim quando ele é necessário. Verdade. O dublê. É o dublê que fica comendo e jogando videogame o dia inteiro, até que o rei precise e mate, né? Precisa de alguém que faça dublê de corpo dele morto. Ele vai lá, mata o cara. Dublê de corpo, né? É. Cara, eu achei isso genial, né? Tem esses pequenos detalhes nas histórias que são sensacionais, né? E é muito engraçado porque a partir desse arco aqui, a gente começa a ter aquelas histórias, a história paralela, que é o Duende, o Rei Duende agora, né? Uhum. Juntando, meio que assim, todo mundo que o Homem-Aranha Superior derrota, ele vai lá e meio que tipo bota pro grupo dele, né? Ele recruta, né? Recruta, então ele tá unificando todos os criminosos sobre a bandeira dele, né? Justamente, os capangas, né, dos criminosos, ele pega pra ele. Primeiro foi as crianças lá que que o Abutre tinha, né? Agora trabalham pra ele. Vilões menores, né? Aparece o Aranha prendendo tal, ou acabando, e todos os capangas fugindo e sendo recrutados pelos capangas do Duende, né? E no final dessa história do Rei do Crime, não acontece diferente, né? Os ninjas dele vão pra lá também, né? Isso, e a gente vai vendo também que vai ficando um vácuo no poder lá e o Rei Duende vai preenchendo, né? Ele pega os capangas e tá englobando ali. Ele pega, por exemplo, o Rei do Crime, né? Ele governava ali uma grande área que agora pertence ao Rei Duende, né? Uhum. E uma coisa que eu não lembro se é agora que já é falada, mas que ele só tá sendo possível porque ele hackeou a tecnologia do Otto Parker e os aranhas, né, os robozinhos aranhas, não veem ninguém que tenha a máscara, que use a máscara de duende, né? É uma tatuagem de duende, né? Isso, ou a marca, é verdade. Eles fogem. Eles ficam invisíveis, né? Os radares. Né? Engraçado que essa. O robô ignora, não tem nada demais ali. Engraçado que essa marca do duende, essa tatuagem, né? Ela começou a ser usada lá quando o Norman refaz seus Vingadores Secretos, né? Que é uma história bem fraquinha, inclusive. Que ele tá numa prisão lá, eu não lembro agora, saiu numa teia do Homem-Aranha aí. Mas já tinha o pessoal que usava essa tatuagem aí, né? É, que era a gangue dos duendes, né? Isso. E, inclusive, o Duende Macabro, ele se aproveita, assim, ele se aproveita sem saber, né, disso, porque quando ele foge desse embate, né, que ele escapa, né, e ele escapa justamente porque os robôs do Aranha não detectam ele. Ele vai fazendo uma série de roubos depois, e o Aranha começa a desconfiar, né, que os robôs não estão funcionando direito, porque não estão detectando ele, né? Sim. E aí, finalmente, o povo descobre que Phil Urich é o Duende Macabro, né? Que o Homem-Aranha revela pra todo mundo lá e tem a batalha final, né? Uma atitude bem filha da por sinal, né? Demais. Ele não simplesmente revela, ele hackeia todos os sistemas de comunicação e bota, tipo, plantão da Globo, Phil Urich é o Duende Macabro. É isso, né? E paralelamente a isso tudo que tá acontecendo, a Carly Cooper, ela se junta lá a Capitão Watanabe, né, que é aquela aparição, e elas estão investigando, né, e elas descobrem ali de onde que tá vindo o dinheiro que o Homem-Aranha tá usando, né, que é de uma conta do Dr. Octopus, né. Justamente, e o aí depois disso o Duende Macabro vai enfrentar o Homem-Aranha, né, quando todo mundo descobre, né, que quem ele é, ele vai ter um embate definitivo. A tecnologia dele falha, né? Porque a gente descobre que quem tá por trás é o Tiberius Stone, né? Isso. O cara que foi ferrado ali, tanto pelo Homem-Aranha quanto pelo Duende Macabro, né? Justamente. Ferrado não, né? Ele ferrou, né? Ferrou sozinho. Sim. Até aquele momento, ninguém nunca tinha se ligado no sobrenome, né? Na verdade, já tínhamos. É, num programa que a gente fez. É, toda hora, eu acho que foi o Bônio que confundia o nome dele com Tyler Stone. Presto. Presto não lembrava o nome de Tiberius. Aí a gente ficava falando, não, o Tyler Stone é o cara do 2099, esse daqui é o Tiberius, né? Não, e era... Eu vou te falar que assim, até esse arco, eu não tinha me ligado na conexão. Eu também não. É. Não, é assim, a gente tinha notado o sobrenome, mas a gente não achou que tinha uma conexão, né? É, mas você lembra sempre que quem escreveu o Spider-Man Shattered Dimensions foi o Slott. O jogo? O jogo. Ah, não sabia. Olha só, também não sabia. Não. Isso pra mim é novidade. Então anota aí, o Slott que escreveu. E o Dan Slott sempre deu declarações que ele adora o Homem-Aranha 2089, né? Então, eu acho que então a gente pode pular pra outra parte aí, que é a edição 17 a 19, né? É. Antes disso, só comentar que aí o Duende Macabro, ele é derrotado, né, pelo Homem-Aranha, mas ainda assim consegue escapar, né, e é meio que apadrinhado pelo Rei Duende, né? Exatamente. Consegue escapar não, ele é resgatado pela equipe do Duende. Justamente. Ele vira o Cavaleiro Duende. Cavaleiro Duende. se o Duende agora é o Rei Duende... Pois é, né? E, assim, uma coisa que a gente não pode negar, né, apesar de muita gente que odeia o Dan Slott e tudo mais, mas ele consegue colocar elementos pra usar um ano, dois anos depois nas histórias dele, né? Eu só lembro um cara que conseguia fazer isso, cara. Quem? Era o Chris Claremont, na época clássica dos X-Men. Assim, nesse nível, assim, de controle de potes. Você vê que ele não deixa... Quando ele deixa uma coisa aberta, você vê que lá daqui a uns dois, três arcos ele fala de novo. É porque, assim, uma coisa que a gente tem que reconhecer é isso, né? Ele começou com aquele arco do Octopus lá atrás, ele colocou o novo Duende Macabro há um ano atrás aqui no Brasil, né? Então, assim, parece que são coisas aleatórias, né? Mas sim, tá tudo mais ou menos interligado ali. Tudo faz parte de um plano maior. Isso, inclusive o Tiberius Stone, que apareceu no início dos Laboratórios do Horizonte, né? Sim. Agora a gente entra no arco aí que ele encontra o Homem-Aranha 2099 e a gente vê que esse Tiberius Stone não é coincidência o sobrenome dele, né? É. Que aliás eu falo que é um momento que eu aguardava com ansiedade, porque eu também sou extremamente fã do Aranha 2099. Eu também. Eu acho que... Acho que todo mundo é, né, cara? Cara, todo mundo gosta porque o Homem-Aranha 2099 ele foi criado por um dos meus roteiristas favoritos, que é o Peter David, cara. E as histórias eram muito divertidas, principalmente no começo, né? Pois é, e assim, a gente já fez um tweetcast sobre o Homem-Aranha 2099, e mesmo ele tendo, tipo assim, na minha opinião, ele tem ótimas histórias e histórias boas, sabe? Ele não tem uma história que é ruim, sabe? Tipo assim, tem uma ou outra ali no meio que você vê que, ok, eles estão prolongando aqui um pouquinho. Exceção de linguiça pura. Isso, mas não chega a ser ruim, né? São poucas histórias que são exceção de linguiça. Então é um personagem que, infelizmente, o povo teve que cancelar a linha lá no passado, né? Mas que ele era totalmente diferente do Peter, mas tinha carisma, os fãs gostavam, né? E com essas histórias ele tá sendo revivido, né, agora, porque acontece um monte de coisa e no final ele acaba ficando preso, né, no presente, né? A gente tem que lembrar também que essa aparição do Homem-Aranha 2099 é uma consequência da Era de Ultron, né? Uhum. Que o tempo da Marvel está quebrado. Uma pergunta que eu preciso fazer, senhores. É assim, lembra quando teve aquela, acho que era Time Storm que chamou? Sim. Sim. Aquela história é ruim pra caramba. Então, mas e aquela cronologia que tá valendo pro 2099 agora, né? Não, porque não, lá o 2099 era um molequinho. Não, porque aquilo foi sumariamente ignorado. Sim, porque eles estão. Mas esse Aranha que vem, eles pegaram de uma fase que eu não sei te dizer de onde ele tá ali. Porque o Tyler não sabe que é pai dele, por exemplo, ainda. Eles pegaram. É bem no começo ali, bem na primeira fase ali, entendeu? É que ele descobre que o Tyler é o pai dele, né? Porque assim, eu vejo que eles fazem referência à clássica história do encontro entre eles. Sim. Tipo, aquela história é válida ainda. Uhum. Isso eu achei legal, até diga-se de passagem. Então, mas eu fiquei meio confuso sobre de que ponto tá aquele aranha, entendeu? É, eu acho. É, eu entendi o que você tá falando. Quando eles se encontram, era qual fase do 2099, você lembra? Tipo, ele já sabia que o Tyler era o pai dele, não? É difícil lembrar. Não, ainda não. Ah, não é tão difícil, porque foi na edição 35, ela acabou na 49 e ele descobre pouco antes da. É, mas acabou na 49 aqui, né? Porque ele ficou. Foi a edição, a revista mais longeva da. É, não, mas aqui. Ah, sim, não, mas aqui é porque 49 ele comprava, tipo, duas, três edições de lá. É, na verdade, a 39. 39? Foi? Não chegou na 40, né? Isso, X-Men terminou na 29 e Homem-Aranha na 39. É que assim, eu não sei se ele já sabia, porque eu acho que aquela história, apesar de ter saído na 35, se passava antes do que tava a cronologia da história lá, entendeu? É assim, o que eu entendi disso daqui é que, ok, né? Eles já se encontraram. Depois que eles. Oi? Também who cares, vai. É, tipo assim, eles se encontraram, ele já sabe que o Tyler é o pai dele, e depois disso daí ele acontece essa história, né? A gente tem que entender ali que mesmo o universo 2099, ele tem uns quatro universos paralelos ali, né? Que tem um cara. Um universo 2099 que o Homem-Aranha vem pro exilados, né? Cada tem uma variação ali também, né? É uma coisa que ficou definida, pelo menos, que nesse daí o Miguel, ele já encontrou com o Peter, né? Exatamente, que é o encontro dos dois. E assim, eu achei muito legal eles fazerem essa referência ao 2099, porque, bom, eu não sei se o Slott já tinha pensado nisso desde o início, né? Mas a gente vê ali que os Laboratórios Horizonte. Não é isso, mas é como se eles se tornassem a Alchemax, né? Que é o 2099. Isso, justamente. O que faz sentido, né? Tipo. Do jeito que foi apresentado, fez. Pois é, e. A gente. O que fica um pouco esquisito é o nome, né? A origem do nome Alchemax ali. É, que era. Não. Alan Química. Chem é de Química. Exatamente, é. Chemicals. A gente descobre ali que é justamente isso. O Tiberius Stone junto com a Liz Allen, né? Eles estão comprando os Laboratórios Horizonte e colocando o nome de Alchemical, né? Que é Alchem, ou Alchemax. Alchem. O Max, o Alchemax já entrou já, mas o Max, não sei se ele quis zoar o Max Model. Pode ser. Entendeu? Tipo, mas é o Alchem é de Alan Chemicals. E o plot da história é basicamente que tá acontecendo alguma coisa lá em 2099 que o tempo tá ruindo, né? Não o tempo todo, mas o Tyler Stone tá indo pra vala. E aí o Homem-Aranha 2099, ele vem pra 2013, né? E... aliás, eu adorei o argumento que o cara usou pra ele vir. Qual? Que ele fala assim, por que eu teria aqui? Porque ele tem que jogar que ele não sabe, que não se importa com o Tyler Stone. É, lembrando que ele é filho do Tyler Stone. Se o Tyler Stone morrer, ele também ele vai pra vala junto. Isso. É. Aí ele vira assim, não, mas por que eu teria que ajudar, não sei o que lá? Aí o Tyler vira e fala, não, um dos meus cientistas vai explicar o motivo. Aí ele vira pro cientista, é bom que você explique mesmo, né? Daí ele até pensa, é bom que você me dê uma explicação convincente, pelo amor de Deus. Né? Aí o cara vira, não, você tem que ir, porque você tem que ir. Ele, porra, mas que raio de explicação é essa? Não, veja, essa janela aqui, nós estamos monitorando 2013, você já tá lá com a pulseira. Então você tem que ir pra não dar um paradoxo. Exatamente, você já foi, né? Tipo, eu vi que você vai, cara, você tem que ir, não tem jeito. E aí a gente descobre que é algumas coisas que o Tiberius Stone tá fazendo no passado, que ele vai morrer no processo, né? E aí vai ferrar tudo. Então o Homem-Aranha 2099 vem, obviamente que o... agora que o Otto Parker ele não tem as memórias do Peter mais, é um inimigo, né? Então gera toda a confusão lá. Aliás, só uma última piada que teve aí também, que é bem na hora que o pessoal vai usar a porta do tempo lá do... Grady? Qual é o nome do cara mesmo? Grady. Aí eles vão lá, só que a porta tipo se liga sozinha, coisa e tal, e sai o Aranha, né? Aí os caras falam, mas é um outro Homem-Aranha? Ele é? Não, quer dizer, sou do futuro. Ah, esquece, e sai andando. E os caras continuam mexendo lá pra ver e a outra fica, gente, só eu tô preocupado que você é um Homem-Aranha do futuro lá de dentro. Tá nem aí pra isso. Não, mas é isso porque o Grady, ele já tinha destruído o universo porque ele esqueceu a máquina do tempo ligada, né? Sim. A turma já tava com medo de ligar por causa disso. É. Da última vez se destruiu Nova York. Gordo, né, cara? Gordo é foda, né, cara? Faz gordice. E aí a gente tem todo o arco, né, que no final das contas o Tiberius ele sobrevive, mas o Homem-Aranha Miguel O'Hara, ele fica preso, né, em 2013. E eu achei fantástico isso. Eu também. Tipo, eu tô ansioso pra saber o que vai acontecer com ele, sabe? Porque o Tiberius, né, junto com a Liz Allen, eles realmente pegam ali a área que era dos Laboratórios Horizonte e fundam a Alchemax, né? Não sei se vocês já chamam de Alchemax ou se é Alchemax. Esse é o finalzinho da história. Bem no final. E aí, o Miguel O'Hara muda de nome, né, pra Michael O'Mara e vira o assistente do Tiberius, né? É, isso acaba com um desejo dos fãs que era ter o Homem-Aranha 2089 no presente, né? Pois é, cara, eu tô ansioso agora. Eu quero saber o que vai acontecer, porque ele veio com a Layla. É muito importante termos a Layla. Não, eu continuo chamando de Lila na minha mente. É Lila. E ele aparece no último arco agora. É, eu só li até a edição 20, mais ou menos, então eu não sei o que vai acontecer. Na 24 ele aparece. Olha só, tem um arco, Darkest, coisa. Né? Aliás, só pra constar, a Layla continua sendo fantástica. A hora que ele fala, pô, não, mas os caras me prenderam aqui. Eu sou uma consciência robótica pré-programada e até eu sabia que isso ia acontecer. Tipo, mano. É óbvio. Então assim, cara, isso daí eu gostei, viu? Tanto a história é muito boa, quanto as consequências dela, né? Eles fizeram a interligação, que 2099 não tá tão longe assim de 2013, né? Não. Pois é. Duas gerações, praticamente, o quê? Você tem aí já 80 anos de diferença, já quase. É, o Tiberius é pai do Tyler, né? A gente vê isso aqui. Ele é o avô do Miguel. Exatamente. Então, é interessante. Vamos ver o que vai rolar disso aí, né? E dá a se entender também, a Liz, ela vai ser mulher do Tiberius, né? Provavelmente, né? Não sei. Aí... entendeu? Tipo, por conta da fusão e tal, da proximidade ali, meio que conecta uma personagem do universo do Homem-Aranha clássico ao Homem-Aranha 89. Oh, e o Norm continua assustador, aquele moleque, né, velho? Aquele moleque é o capeta, velho. Nossa, meu Deus. Desde, a gente já comentou aí no programa do Osborn, eu acho que ele ficava quebrando os bonequinhos do Homem-Aranha, aquele negócio. O menino, além de não crescer, né, ele deve ter ananismo, sei lá, além de não crescer, ele tá assustador, velho. O melhor é o que ele fala pro Aranha, né, a hora que a Lizelle encontra ele. Ele fala, não, o Homem-Aranha é um amigo da família, salvou minha família várias vezes, né? Tipo, a mulher que vira, eu sei quem você é um monstro detestável, não sei o que lá. Mano, é um molequinho de nada. E atualmente ele deve estar com quantos anos? Ele deve ter uns 15 já, né, pelo menos, porque... ele faz um tempo já que ele aparece, né? Bom, mas... Mas o tempo passa diferente. Ah, tá. A saga do Clone original foi há 5 anos. E tem aquela questão... 5 anos. E tem aquela questão do... do Billy Connors, né? Que ele era criancinha, aí nos anos 70 ele já era adolescente, nos anos 2000 ele era criancinha de novo. Mais ou menos. Mas aí o Slot resolveu isso. É, verdade, acabou, né? Com problema. O Slot resolveu isso. O lagarto foi lá e devorou o Billy Connors. Pois é. Pois é, moleque, se não decide se vai crescer ou não, então vai virar comida. Vai. É. Bom, então, depois da edição 20 aí, na verdade eu li até a 20, né? Então eu vi ali o encontro do Homem-Aranha com a Gata Negra, que ele simplesmente chega, prende ela na teia e vai embora, e ela fica. Não. Chega, dá um murro na cara dela. Arranca três dentes dela. Quebra os dentes dela. E ela fica no nível de susto tremendo, né? Porque tipo assim, ah, e aí, como é que é? E pá, soco na cara, né? E aí, amor, como é que você tá? Play! E ele deixa ela presa e vai embora, né? Porque, tipo, ele não tem relacionamento nenhum com ela, né? Não lembra de nada. Na verdade, ele odeia a Gata Negra, porque a Gata Negra era aliada do Homem-Aranha e batia no Octopus, né? Exatamente. Ele lembra que ele quase matou ela uma vez, né? É. E aí depois... Pode falar e repete a dose, né? E aí termina a história, né, que eu, até onde eu li, com o retorno da Stanner, né? Pois é, o retorno. Eu fiquei feliz com o retorno da Stanner, cara. Cara, isso é um negócio que me surpreendeu, porque o Slot, ele de fato ele manja da cronologia. Porque eu tenho essas revistas, é da fase, a Stanner aparece, a última vez que ela aparece, é numa fase que era o Aranha Escarlate era o principal, não era nem o Homem-Aranha. Foi antes do Ben Reilly assumir como Homem-Aranha mesmo. Ficaram acho que 2 meses como todas as revistas do Homem-Aranha Escarlate. Então, na verdade, ela aparece... A última aparição dela mesmo é quando o Octopus volta à vida, né? Porque ela dá a vida pra ele voltar. Ela volta e tal. E aí que é a justificativa dela sair do coma, né? A gente comentou dela há pouco tempo num cast aí. Isso. Do Octopus. Exatamente. E é a justificativa dela sair do coma. Porque o Octopus morreu, automaticamente ela voltou a viver, né? Sim. Porque era uma coisa meio mística ali que fez aí o Octopus, a transferência de corpo lá e tal. Cara, eu sei que... Eu... De corpo não, né? Calma aí que a transferência de corpo parece o negócio que aconteceu do Superior, né? Tipo assim, Magaren, desculpa, mas cara, o negócio tá sendo bem escrito. O pior é isso. Tá vendo? Não, mas, Magaren, cara, desculpa. Você vê que assim, a gente já tá conversando aqui há um certo tempo, e qual é a crítica principal da história? Puta, é uma ideia que assustou os fãs. E acabou, as histórias são boas, cara. O negócio tá sendo construído de uma maneira bem amarrada, né? Pois é, assim, sem contar que, meu... Eu não sei se é o Slot que faz os diálogos também, deve ser, sei lá. Mas né? Todo jeito que o Peter fala, é o Octopus escrito aquilo, o tempo todo. É gritante o como é ele. Verdade, chamando a Mary Jane de mulher. Ah, não sei o que mulher, agora não dá. Desde o começo, né? Bom, eu acho que antes da gente fechar, a gente pode comentar das outras revistas do Superior aí brevemente, né? Não tem muito o que falar, porque são poucas edições. Essas revistas são mais recentes, porque o Superior Spider-Man, ele, depois desse susto inicial, as vendas começaram a aumentar. E a gente sabe, né? Na Marvel fez sucesso, meteu Superior em tudo. Exatamente. O Avenger Spider-Man, que era o título de parcerias do Homem-Aranha com os Vingadores, virou Superior Team-Up, né? Isso, Superior Spider-Man Team-Up. Team-Up. E aí, você tem o Superior Carnage, que os caras insistem ainda em fazer minissérie do Carnage. Deve vender, né, cara? Porque tem minissérie desse cara todo ano. Entendeu? Tipo, mesmo o personagem sendo cortado ao meio pelo Sentinela, ele continua lá, voltando sempre, mas... Na verdade, foi cortado pelo meio pelo Sentinela, o simbionte já foi devorado pelo Venom. Sim. Já foi congelado numa casca metálica, numa casca intransponível, de acordo com o surfista prateado. Sim. Ele sempre volta, não sei como. Não, e é interessante que, assim, eu acho que ele deve ser pelo apelo visual do personagem, mas todo ano tem uma minissérie. Teve aquela Carnage... Acho que é USA, teve um outro também que eu não lembro agora, tem o Superior Carnage agora. Ah, teve o Minimum Carnage. Teve, que é um arco com o Venom, né? O Venom e o Aranha Escarlate, o Kane. Exatamente. Então, assim, é um personagem que ele tá sempre voltando, né? Deve vender. Sabe Deus o porquê. Então, eu acho que o team-up a gente não precisa nem nem comentar muito, né? Que é a ideia do Avenging, né? Ele aparecendo com outros heróis e... É a interação do Otto com outros heróis, né? E muito engraçado a reação dele ao Wolverine, né? Porque o Parker não gosta desse cara, mas ele tolera. Então, mas eu não vou tolerar mais. Ele começa a socar o Wolverine à toa. Não, e é interessante que no caso da... Quando vira team-up... que eles estão construindo um arco ali, né? Apareceu o Carniça, que tava dominando o pessoal ali. Ele até acaba, o Homem-Aranha consegue reconquistar a confiança dos Vingadores, entre aspas, né? E aí a gente vê que é um arco que envolve o Chacal e ela faz interligação com a revista do Aranha Escarlate, né? Justamente. Então é até interessante que o Aranha Escarlate chega, e aí, Peter, como é que você tá? E começa a levar porrada, né? É, até porque que vale lembrar, quem matou o Otávio foi o Kane. Exatamente, ele tem uma certa raiva ali, né? Ele tem uma rusga com o Kane. Né? Justificada, né? Eu acho que o cara te matar é justificável você ficar com um pouquinho de birra dele. Um pouquinho, né? Só um pouquinho. Bom, mas assim, eu acho que de todas as revistas dessa leva, a melhor, assim, por mais improvável que isso pareça, é a Superior Foes. Cara, isso é fantástico. Ela é engraçada, né? Essa, cara, assim, ele tem umas nuances da Liga Internacional, né? E aquele bando de restolho, né, assim, são histórias mais pé no chão, assim, dos caras tentando sobreviver ali no meio do... Eles são muito mínimos, assim, dentro do universo Marvel, né? Só que eles se acham os grandes, né? É o sexteto sinistro de 5 membros, né? É, porque o cérebro vivo tá lá com o Otto, né? Exatamente. Lembrando aqui, eles são justamente os que apareceram lá na Superior Spider-Man número 1, que é o Bumerangue, a Besoura, né, que agora é uma mulher... Besoura. O Shocker e... É Corisco ainda o nome dele? Corisco. E o Corisco. Corisco e o Overdrive. Overdrive. Overdrive também, é. Overdrive que é um personagem até recente, né? Isso, e é justamente os caras com a vida normal ali, né? Tipo, você tem que ficar na linha porque seu julgamento vai ser tal dia. Ele, não, mas eu tenho que roubar o restaurante porque eu tenho que comer, né? Tipo... O bumerangue preso pedindo pros caras ir comprar ração pra alpiste pro passarinho. E os caras vão com uniforme disfarçado, sobretudo e chapéu. E o Shocker é o pior, que ele vai com a máscara, né? Cara, é muito bom isso. Não, é sensacional, cara. Toda hora eles zoando o Shocker pela roupa dele. Cara, e a hora que eles estão no restaurante, aparece o Justiceiro. Nossa. Que é cada um por si, Deus por todos. Só que tá lá o bumerangue implorando pra... Não, deixa eu só tirar a máscara, eu não quero morrer com o bumerangue entalhado na testa. Aí mostra o camaleão, na verdade, tirando um sarro. Então é interessante, a revista é interessante. E tem a Superior Carnage que a gente comentou, né? Que é o mago ali tirando o Carnificina da cadeia pra tentar recrutar ele pro Quarteto Terrível. Que plot é esse, né, cara? Meu Deus. Na verdade, eles se espelharam ali o agente Venom, né? Exatamente. Se o Venom pode ser recrutado, né? Por que o Carnificina não pode? Porque é um maluco homicida? Então, não, mas assim, eles até iriam conseguir logo de cara, mas como o Cassidy foi lobotomizado, ele não... Não tem cérebro, né? Aí o mago ele não consegue controlar, e aí ele resolve passar o simbionte pra um colega lá que ia ajudar, que é o Dr. Malus, né? E aí com o simbionte com ele, ele consegue controlar. Até o simbionte assume uma outra forma, fica bem... Eu até que achei uma história bem, bem interessante. Essa eu li só o início. Eu acho que na terceira edição ele encontra com o Homem-Aranha Superior, isso, né? Isso, justamente. Aí no final o mago morre, né? No finalzinho o simbionte passa pro mago, porque o... Quem tá junto com eles é Garra, né? Que chama? Garras? Garra Sônica. Garra Sônica. Tem um certo momento que o mago perde o controle, né? Do simbionte. Aí o simbionte sai matando geral, vai atrás do mago. Aí o Garra Sônica tira o simbionte do Malus, né? Ou algo assim. Eu lembro que acontece uma explosão que o simbionte sai do Malus e vai pro mago, que tá morrendo. E aí rola uma briga grande lá e tal, e o mago acaba indo... Aliás, não, no finalzinho, o simbionte sai do mago e o mago é curado daquele tumor que ele tinha no cérebro, né? E aí ele perde os poderes, né? Porque... Ou seja, a cura do câncer é um simbionte alienígena assassino. Isso, justamente. Tá aí o anti-Venom pra provar, né? Bom, enfim, né? Faca, você quer comentar sobre o Venom? Superior Venom? Então, o Darkest Hours, né? Que é o último arco, que tá saindo ainda, né? Que é o encontro do agente Venom com o Superior Spider-Man, né? Justamente. mostra de novo, assim, o quanto ele é diferente, porque ele não tem lembrança nenhuma, lembrando que o Venom atualmente é o Flash Thompson, e ele não tem nenhuma, nunca teve nenhuma interação direta com o Octopus não sabe quem ele é. É o Flash, né, porque o Venom, ele... Ele vai pra cima pra, justamente pra tirar o simbionte, senta, né, porrada. Aí, que aí... é considerado uma ameaça pesada até. O Peter morreu sem saber também que o Venom era o Flash, isso, né. Isso, justamente, e uma coisa que o Flash não estranha tanto, né, o Homem-Aranha sentando a porrada nele, é que ele comenta que, na verdade, até o momento, ele não tinha se apresentado como membro daqueles Vingadores. É Vingadores Secretos, não? Isso. Isso, é, ele não... Secretos, ele não, nunca tinha aparecido, né? Isso, pra... então, quer dizer... Até porque é secreto, são secretos. É, falar que Vingadores Secretos podia ser chamado de Vingadores Restolho. É, cara, todo time que tem um Hank Pym se torna Restolho por padrão. Assim. Coitado, cara. O cara vai ganhar um filme aí, ó. Não, tô falando que não vai nem ser ele, pode ser o O'Grady, cara. Eu não sei se você viu, Fax, mas a gente contando uma história, né, do Venom. A gente ficou com dó do Flash, cara, porque, pô, ele tava tomando esporro do Gavião Arqueiro, cara. Tomar esporro do Gavião Arqueiro é triste. Não, é complicado, cara. É difícil, é difícil. Mas, assim, nesse paralelo aí, o Otto, ele consegue o doutorado pro Parker, né? Ele cria as indústrias Parker. É verdade, tem isso, né? Tem as indústrias Parker e grande parte do começo dele, das invenções, são membros artificiais, né? O Cardíaco trabalha pra ele, inclusive. E ele faz os membros artificiais justamente por causa da Tia May, que tá na fisioterapia, com problema. Eu também diria que é uma especialidade dele, né? Sim, pois é. Ele tem uma, tá todo amarrado, né? Ele cria membros cibernéticos muito bem. E ele dá pro Flash, ele tira o simbionte do Flash e dá pernas biônicas pro Flash. Olha só, tá vendo? Umas próteses, né? Só que aí ele não considera que o Flash que controla o Venom hoje. Isso, justamente. Ele tem a capacidade de controlar o simbionte, né? E o simbionte fica maluco, o Octopus não tem experiência nenhuma com o simbionte e é rapidamente dominado, né? Então, até a última que saiu aqui agora... Foi a 23, você, né? Foi a 23, você tem aí o Superior Venom, né? Justamente. Que é o... E deve ser feia a coisa, porque... O Octopus ainda é um vilão, entre aspas, né? Não, ele vai ficar ainda mais casca grossa. Você tem ainda, nessa história ainda que tá rolando, você tem o Jameson entrando em contrato com a Alchemax pra colocar ali, usar a tecnologia do Esmaga-Aranha pra caçar o Homem-Aranha Superior. Justamente. E agora ele considera um inimigo, tá sendo chantageado. Agora estamos voltando ao normal. Ele chama a Alchemax. E quem está lá na Alchemax? Michael O'Mara. Justamente, ele aparece no finalzinho também. E uma coisa que aparece também é que, assim, a Carly, ela junto com a aparição, ela junta as provas, né, o que ela considera provas, que não é o Peter, né, que tá lá no corpo dele, e decide contar pros Vingadores. Mas quando ela vai contar, quando ela tá indo contar, ela passa no cemitério pra deixar flores no túmulo do Otto, que ela, agora ela tem certeza que é o... Que era o Peter, né? Uhum. E ela é capturada por aquela coisa verde do que trabalha pro Rei Duende, que eu nunca não lembro quem. Isso. Ameaça. Ameaça não era cinza? Era, mas ficou verde. Mudou o uniforme. Agora é tudo verde. Trocou de pele. Em vez de amadurecer, ela esverdeou, pô. O macabro, era laranja, ele também ficou verde quando ele virou o cavaleiro. Não, mas aí mudou até de nome, é justo. Bom. Sem contar que a ameaça não era fantasia, né? É verdade, é verdade. Só um adendo que a gente pulou. É, aliás, eu não lembro. Não, a gente pulou não. Eu acho que foi em alguma team map, alguma história que eu não lembro qual agora. Quando o Superior Homem-Aranha, ele vai servir de babá para as crianças da Fundação Futuro. E ele acaba salvando o universo nesse processo, né? Não, cara, você se envolve com o Quarteto Fantástico, Fundação Futuro, esses caras assim, você sempre vai salvar o universo de algum... É o mínimo. É, justamente, é o mínimo. Nem que seja só fazendo as crianças ficarem quietas, tá? Porque costuma ser um problema aquilo ali. É, o Homem-Aranha praticamente só ficava com as crianças na participação dele na Fundação Futuro. É, justamente. E é essa também. Bom, então eu acho que a gente pode fechar por aqui, mas eu queria que cada um fizesse aí uma consideração final sobre o que que tá achando da história, o que que espera ver para pro futuro aí e tal. Alguém quer começar ou eu elejo alguém? Eu posso começar, sem problema não. Vai lá. É, assim, o Spirit Spider-Man é uma série que tá sofrendo um, tipo, um preconceito pesado aí da parte dos leitores. Por conta, né, da história final lá do Peter Parker morrer. Até hoje tem gente aí que considera a ideia idiota. Se você for pegar todas as ideias dos quadrinhos, né, a primeira ideia dos super-heróis dos quadrinhos é um cientista botando um bebê recém-nascido num foguete. Já começou errado. Pô, eu sou a favor de fazer isso. Entendeu? Já começou errado. Se a gente for falar de tudo isso, a gente não lê mais nada. Né? É verdade. Né? Aqui na minha terra, a aranha radioativa dá câncer, não dá poderes. Né? Então, tipo, vamos combinar que isso faz parte do universo que a gente tá lendo. Eu recomendo muito pra quem estiver ouvindo esse podcast que dê uma chance pras histórias, cara. E assim, que dê uma chance pro Dan Slott, porque ele é um roteirista que ele manja muito do Homem-Aranha, ele conhece muito porque ele gosta. É o personagem favorito do cara. Então ele sabe muito, ele sabe o que ele tá fazendo ali. Então ele tá construindo histórias legais. Que o Peter Parker um dia vai voltar, isso é óbvio, mas assim, é interessante porque ele trouxe de volta a atenção de você não saber, de não ser previsível a história, né? Tá dentro de uma cronologia, ele conseguiu trazer de volta até o Homem-Aranha 2099 e tá sendo uma história legal, assim, de acompanhar. Tá sendo tenso, tá sendo engraçado, você não sabe o que esperar do protagonista, porque ele é uma bomba relógio, e acho que é isso, cara, acho que é completamente recomendável. A única coisa que eu fico muito por senão é que, assim, a troca de desenhistas deixa a arte muito errática, né? É só tirar o Humberto Ramos, tira o Humberto Ramos que fica bom. Eu tiraria todos, cara. Todos os desenhos. O Cabo Uncoli, que é o melhorzinho, vai sair já, então, tipo... Nossa. Então, mas assim, a história é muito, o enredo é muito bom, então assim, vale a pena acompanhar. Eu acho que assim, uma das melhores séries hoje atuais, não só da Marvel, como de todas as editoras aí, de acompanhar. É uma que eu não perco nenhuma semana. Então vale a pena acompanhar. Isso aí. Dante? Ó, eu posso falar que assim, eu tô gostando bastante, principalmente em comparação com o que eu tava lendo antes dele, né? Eu acho que realmente eu concordo com tudo, com praticamente tudo que o Facas falou. Eu acho que o Dan Slott talvez estivesse sendo mal visto porque ele estava enchendo muito linguiça, né, antes da edição 700, né, e fez umas histórias que não agradaram muito, né. Quanto a essa troca de desenhistas também eu acho péssimo, principalmente pelo Ramos, né, mas fazer uma observação referente ao Camúnculo, quando ele desenha o Peter Otto, o Otto Parker, né, eu acho que ele dá umas expressões de vilão para ele que ficaram muito boas. Repara, as edições que são Camúnculo, ele faz uma cara carrancuda dele que fica muito bom. Também para uma observação, tem o desenhista, eu não vou saber quem é agora, mas é um que participa, que desenha uma história com o Escarlate. Eu não sei se é realmente a Escarlate 20 ou se é uma das team-ups que o Escarlate participa, que o desenho dele também é muito bom, um desenho bem diferente, assim, né? E eu tô botando fé nessa história, apesar de, assim, eles... realmente fica óbvio que o Peter deve voltar em algum momento, mas eu acho que eles tentaram tirar um pouco essa esperança quando o fantasminho vai pro saco, né? E aí vamos aguardar pra ver o que vai acontecer, né? Vai lá, mole. Bom, basicamente é o que eu já falei antes. Magari, me desculpe. Mas realmente a história tá sendo... O enredo tá bom, tá sendo bem escrita, tá interessante de ler. Todo mundo sabe, eu reclamei quando eu soube que ia ter que ler sobre o Super Spider-Man, né, pra gente fazer esse cast. Mas, pô, chegou numa hora que se acabou um, você quer ver outro de qualquer jeito, você quer saber o que vai dar aquilo e tá indo. Eu sou assustado comigo mesmo por gostar disso. Quando você vê, você tá preso, né, cara? Bem assim. Entendeu? Quando você vê, você tá preso, assim, na série. É curioso isso. O Magari é um cara que, se começasse a ler, ele ia ficar preso também. Por favor, Magari, lê aí. Bom, então, assim, como todo mundo, né, todo mundo que é fã, todo mundo que nunca leu Homem-Aranha, mas ouviu essa ideia de que o Octopus ia ficar no corpo do Peter, né? E o Peter ia morrer. Eu, obviamente, achei a ideia ridícula, né? Idiota. Tipo, caramba, de onde que saiu isso, né? Há muito tempo, né? Lá no grupo nosso do Facebook, em outros lugares, eu cheguei a comentar, né? Que, não, mas vamos ler, né? Antes de falar mal, vamos ler pra ver se é ruim mesmo. Esse meu comentário perdido no meio de um monte de gente xingando o Slot, né? O seu comentário perdido, vamos ler, e eu defendendo sozinho, né? É. Eu postava e 5 reclamavam e você apoiava embaixo, né? É. E assim, eu comecei a ler, né, pra gravar esse programa. Eu achei assim, vai ser uma história legal, mas tipo, é ruim, né? Tipo, tá. Mas à medida que a gente vai ler, é o que todo mundo já falou, né? A história, ela é muito bem escrita, ela tem muita referência bacana, e deixa claro, a história deixa claro que ele não é um Homem-Aranha melhor, ele é um Homem-Aranha que se acha melhor, né? É meio que o que aconteceria se o Dr. Octopus virasse o Homem-Aranha, né? Então, assim, em alguns momentos, na maior parte dos momentos, você torce contra o Homem-Aranha. E, igual todo mundo falou, fica claro que o Peter vai voltar, né? Em algum momento o Peter vai voltar. E eu tô ansioso que ele volte, porque ele vai ter que lidar com muita coisa que o Octopus fez, né? Enquanto Homem-Aranha. Olha, provavelmente, cara, é isso mesmo que talvez seja o grande final dessa fase. É justamente essa retomada da fase do Homem-Aranha fudido. Pois é. Porque o Homem-Aranha tava muito bem, ele tava membro de Vingadores e mais umas 78 equipes, sabe? E tá tudo dando certo, ele tem um emprego dos sonhos, não sei o quê. E pensa bem, quando essa fase terminar, ele vai... Bom, tá certo que ele tem as empresas Parker lá, mas provavelmente isso não vai pra frente, né? Mas assim, quando ele voltar, ele vai estar acabado. Ele não tem mais ninguém, nenhum interesse amoroso, né? Só uma mulher que ele não conhece. Todos os parentes dele estão afastados. Ele não tem amigos, sabe? Então assim, vai ser uma coisa interessante de se ver, né? Então assim... Você quer que eu te fale o pior? O pior não vai ter vai ser ele ter que lidar com o fato de ter matado o Massacre. Não vai ser ele ter criado um estado de vigilância suprema em Nova York. Não vai ser ninguém mais reconhecer ele. O que mais vai foder a vida dele é o empréstimo que ele fez com o John Jonas Sr. Pra abrir as empresas Parker lá, né? É isso que vai quebrar as duas pernas dele. Nossa, pior que é verdade. Então, assim, todo mundo que tá ouvindo, que eu imagino que o pessoal tenha ouvido até o final, né? Eu recomendo que leia, sabe? Nem que seja igual algumas pessoas que leram e não gostaram, mas para com esse papo de ah, eu não vou gastar meu dinheiro com isso, sabe? Eu li e não gostei. Eu libero, pega scan das 5 primeiras histórias e leia, então. Sabe? Tipo, se vai... Mas quando sai, compra também, viu? Não, exatamente. Tipo assim, pode falar mal desde que você tenha lido e acha ruim. É. Não fale mal porque tá todo mundo falando mal. Porque as histórias do Superior Spider-Man, elas estão vendendo muito bem até hoje, um ano depois, e não é pela curiosidade, sabe? Tem muito... A maioria das pessoas... A curiosidade já passou, né? A curiosidade já passou. E a maioria das pessoas que compram hoje são fãs do Homem-Aranha, sabe? Não é a pessoa que começou a ler de um ano pra cá e continuou só. Não, a série mesmo já tem fãs da série. Tem cara que não lia Homem-Aranha, começou a ler por causa da fase, né? Exatamente, mas eu falo assim, só esses novos fãs não são bastante pra dar lucro bastante pra série continuar, entendeu? Tipo assim, se a série tá vendendo bem, é porque fãs antigos também estão comprando, né? Então, dá uma chance, deixa o preconceito de lado, porque as histórias são boas, né? Tá todo mundo reclamando que Homem-Aranha não tem história boa desde o Pacto? Tá aí as histórias boas, né? Essa realmente tá boa. Bom, então é isso. A gente pode finalizar? Ou vocês querem... Claro. Não, então, ô Faca, só comenta aí do quadrinho. Faz jabá, né? É. O jabazinho básico, né? Pois é, né? O mínimo. Pra fechar, né? Acho que todo mundo acho que já conhece quadrinho.com.br. Apesar de ser um podcast Marvete, eu acho que o que vale a pena ressaltar aí no dezembrão é a iniciativa Vértigo aí que a gente tá capitaneando mais um ano, que tá juntando toda a maioria dos podcasts de quadrinhos pra falar do selo Vértigo aí que tá montando, tá fazendo 20 anos. E a gente tá com uma página lá que tá juntando todos os podcasts aí, tá linkando todo mundo. Então se você precisar de um... Pra não ficar procurando podcast, entrando em todas as páginas, etc, etc, você pode entrar lá no quadrinho.com.br e achar o post da iniciativa Vértigo, que tá lá bem fácil pra vocês acharem, né? No mais, quero agradecer aí mais uma vez aí o convite, né? O Eric, eu acho que quando ele montou essa pauta, decidiu falar de Superior Spider-Man, deve ter sido a primeira pessoa que lembrou, porque... Eu acho que foi. porque eu acho que foi o único cara que defendeu essa série desde o começo, porque achei a ideia inusitada, comprei aí a ideia do Tom Slott e não me arrependi até hoje, né? E acho que os amigos aqui estão concordando agora, depois de ter contato com o material, que o material é bom. É, então é isso, até a próxima, né? Até mais. Abraço. Falou. Magari, eu estava certo novamente e você errado. Eu já comentei, mas a pauta eu coloquei. Ela tá meio grande, mas ela é meio de referência, só pra gente não. O pau tá grande, né? É isso mesmo. Nossa, Deus. Piada nova entre nos podcasts, né? Vou falar pra vocês que eu tô mal, viu, gente? Eu fui acender um cigarro agora, peguei o cigarro, beleza, fui pegar o isqueiro e por algum motivo que eu desconheço, eu trouxe até o cigarro uma caixinha de tic-tac. Eu acho que você não quer deixar o seu microfone com um cheiro de cigarro. Ah, mas que já tá? Eu acho que isso é a idade, mas... É.